Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos falar do 13º episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Such Sweet Sorrow. Mas, antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. Fascinating. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Fernando Torelli, o Paulo e o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Olá pessoal, penúltimo episódio da temporada, tá acabando mesmo, certo? O nome desse episódio é Such Sweet Sorrow, ok? Então vamos lá, vamos começar como sempre dizendo o que a gente achou de maneira geral. Começando com o Torelli, que não tava no programa anterior. E aí, cara? Cara, eu não lembro nada, eu ia assistir hoje, mas a minha mãe falou de uma série chamada The Good Doctor. Eu comecei a assistir, mas esqueci de ver a Discovery de novo e não lembro de nada. Mas gostou do Good Doctor? Opa, cara, divertido. Então fala, cara, o que você achou do episódio de Good Doctor. Muito bom, cara. Eu recomendo, médico autista, muito bom. Certo, médico autista. Fica aí a recomendação já no início do programa, isso é muito bom. Isso nunca teve, hein? Nunca teve. Não, mas é porra, é com aquele moleque da fábrica de chocolate, cara. Ele é bom ator. Que legal, cara. É bacana. Mas alguém mais assistiu o episódio do Good Doctor? De repente a gente muda o tema. Não, né? Eu não assisti o episódio do Good Doctor. Ah, então vamos ser obrigado a voltar a falar de Discovery, então, velho. Vamos lá, então, Fernando, o que você achou desse último episódio? Cara, teve vários momentos que o episódio me tirou do episódio com o dramalhão e outras coisas, cara. Foi muito difícil, sabe? Por causa que, tipo, você tá vendo as coisas acontecer, de repente para. Aí as coisas voltam a acontecer, de repente para pros pais da Michael vir chorar com ela. Aí para pra tripulação vir chorar com ela. Aí para pro Ash vir chorar com ela. Cara, o dramalhão desse episódio foi muito difícil pra eu aguentar. Mais alguma coisa pra agora? Cara, não, assim, várias partes que eu tava interessado em ver, mas, tipo, deu pra ver aquela entrevista que falaram que era um episódio só que foi estendido em dois? Foi realmente. Alguém decidiu colocar um drama absurdo no episódio pra ele ficar em dois, e isso me incomodou demais no episódio, cara. Bom, e você, Paulo, o que, que você achou, cara? Cara, eu que elogiei na semana passada, me senti constrangido de ter elogiado, porque foi muito, mas muito ruim. Foi muito ruim. Não, pra piorar, só pra relembrar, você ficou falando, pode ser que no próximo se resolva alguma coisa, sei lá, coisa de aquele final que a gente viu, né? O Thiago tinha falado bastante sobre ser totalmente furado e tal, e você ainda, então, mas... você ainda ficou jogando pro próximo. Então, mas... né? Ah, não, no próximo. Mas é engraçado que a teoria do Thiago eles até usam, né? Porque eles chegam a usar o Spore Drive no começo do episódio e tal, e aí depois eles falam que não tem mais. Então, tipo, eles dão a resposta pro Thiago, mas a resposta é tão ruim, e o episódio é tão ruim, é tão vazio, assim. A única menção honrosa que eu faço no episódio é, cara, a Enterprise. A adaptação da Enterprise, os corredores, o estilo, o jeito em que foi feito, me agradou bastante. Eu acho que poucas vezes eu vi uma adaptação assim, tão bem feita, com uma distância tecnológica aí dos anos 60 pra cá, tão grande. Então eu acho que isso eles acertaram muito bem, assim, foi assim, preciso, mas só o visual, cara, porque o resto, o roteiro do episódio é realmente muito ruim mesmo, assim, de constranger, sabe? Thiago, você, cara, o que você achou? Cara, eu achei que o Paulo se fudeu naquilo que eu falei depois, sabe? Porque eu fiquei imaginando assim, ele falou, elogiou tanto esse episódio, porque o próximo vai ser melhor. Nossa, cara, olha que eu assisti esse, eu falei, nossa, o Paulo deve ter se cortado os pulsos lá na casa dele. Eu realmente não gostei do episódio, tá? O episódio realmente é fraquíssimo. E quando o episódio começa a desenvolver, logo após um drama, né? Porque eles têm vários. Eles têm quatro dramas nessa coisa, como todo mundo já falou. Tem um drama de Tchau Discover, aí o episódio começa. Aí quando o episódio vai ficar bom, aí vem o drama de Tchau Michael, aí depois é drama Tchau Tripulação, e depois é o drama Ash Tyler não tem o que fazer nessa série, né? Então vamos dar um drama pra ele no final do episódio. Cara, ficou tão. Michel do Bairro, isso? Do Barro, tipo, lembre-se. Do Barro, Michel do Barro. Isso. Cara. Tá no final da temporada, mais uma vez, Discovery não tá entregando porra nenhuma, sabe? Aí nesse ponto eu concordo com o Paulo e o Fernando já falaram algumas vezes aí também. Parece que eles estão jogando Discovery pra um outro lado, um descanteio, pra trazer uma série do Pike. Porque o que foi apresentado pra mim nessa série, e o que o Austin Malch lá tá programado para convenções lá internacionais, tipo, parece que eles vão anunciar essa merda. Então, assim, a única coisa boa do episódio é ver a Discovery. É ver a Discovery, não, desculpa, ver a Enterprise. Mas ver a Discovery é uma heresia, né, cara? Eles não fariam uma ponte inteira pra jogar fora depois, né? Com certeza que vai sair. Saiu hoje fotos, o Ethan Peck postou. Peraí, hoje não. Hoje, na data desta gravação, saiu umas fotos do Ethan Peck mostrando corredores da Enterprise e outras coisas. Então, assim, até mais. Teve vídeos do Instagram, do Twitter dele, em ponte clássica da Enterprise e o caralho é 4. Mas vamos lá, focar no episódio. Eu achei o episódio, tipo assim, de novo, quebrando o ritmo, né, numa season final, assim, episódio final. Não parece nada, não parece a mesma série que eu comecei a assistir no primeiro episódio, sabe? Não é a mesma série. Tudo que foi mostrado nos 5 primeiros tá largado lá nos 5 primeiros episódios até agora. E, então, assim, achei o episódio fraco, um final fraco. Eles inventaram uma desculpa furada pra não usar mais o motor Spore Drive, mas eles poderiam ter dado mais um salto antes de fazer aquilo. Já que a gente não vai poder usar o Spore Drive, vamos dar mais um longe pra caralho, assim, tipo, que vai demorar uns 10 dias pro cara chegar. Aí a gente faz a nossa recristalização dessa merda. E é isso. Só isso que eu tenho pra dizer no momento. Bom, então só falta eu. Eu queria, na verdade, falar desse episódio de Good Doctor aí que o Torelli falou, mas eu não assisti. Me sinto mal por isso, porque com certeza deve ser bem melhor do que o desastre de proporções cósmicas que eu assisti, que foi esse episódio, cara. Esse episódio, ele pra mim é um dos mais constrangedores que eu já vi na história da televisão, cara. Não tô falando nem de Star Trek, nem de Discovery, velho. Da televisão, cara. Eu achei uma coisa assim tão vergonhosa. Sabe quando você assiste sentindo vergonha? Mas assim, foi a maior parte do episódio, eu não consegui às vezes olhar pra tela então, direito, cara. Ô Valdomiro, fala a mais constrangedora das constrangedoras. Então, o problema é que usar de hipérboles meio que fodem um pouco o seu argumento, né? Muitas pessoas passam a não te levar tão a sério quando você fala que é o melhor ou pior ou não sei o quê. Mas cara, eu realmente fiquei pensando, caramba, eu já vi algo tão ruim assim na TV, cara. Eu fiquei com essa sensação, será que eu já vi? Aí comecei a pensar pelo menos em Star Trek. Bom, os episódios ruins de Star Trek, tem vários, né? Tem vários. Mas, cara, eles são ruins por motivos, às vezes, mais específicos. E não em todos os motivos. Tipo, esse exagerou na preguiça, na ciência que não faz sentido, nos personagens agindo de maneira que você não acredita, nos furos de roteiro inacreditáveis, na burrice dos personagens em si. Cara, eu, a falta de consistência interna da própria série, cara, eu achei assim, sabe, cara, eu fiquei de, assim, eu não consegui acreditar no, na tamanha estupidez que esse episódio tinha dentro dele. Eu acho que deve. E o foda é que tem episódio. Tá direto isso. Direto a gente comenta e, sei lá, de repente eu falo, ah, esse pra mim foi o pior episódio da série. Cara, essa temporada tá assim pra mim. Vários episódios que eu fico, esse foi o pior, esse foi o pior. É, em resumo, já dá pra dizer, pelo menos na minha opinião, essa temporada, ela é não apenas pior do que a primeira, mas bem pior do que a primeira, e certamente a pior temporada já feita na história de Star Trek mesmo, cara. Eu não concordo. Esse episódio eu achei extremamente constrangedor, e a forçada de barra na emoção, né, no melodramático, eu achei que foi sem precedentes pra franquia, assim, sabe? Eu até entendo você colocar como pior do que a primeira temporada, porque provavelmente você já tava meio lá embaixo em relação à primeira temporada, e a segunda, ele tem momentos que ele joga lá em cima, né? Então teve o episódio lá de Talos 4 que você gostou, teve aquele episódio deles no planeta, no começo, lá da fé e tudo mais, o Terralísio. Então ele tem muito altos e baixos, assim, cara, sabe? O alto dele não é tão alto, é um alto razoável, vai? Mas o baixo, eles... E assim, pode ver que os dois últimos episódios que a gente falou que era o pior da série foi escrito pela Paradise. Tipo, né? Assim, ó, aquele episódio do bebê Klingon decepado, que era um lixo inacreditável, ele não chega perto desse em termos de lixo inacreditável. Sabe, apesar daquele ter sido mais nojento, mais de mau gosto, né? Com certeza, um bebê decepado em Star Trek é uma coisa, né? Mas, cara, esse episódio... Sabe, a impressão que eu fiquei assistindo foi... Caramba, isso parece um trabalho amador. Mas sabe, amador mesmo? Eu não tô falando porque não conhece Star Trek, não. Amador como roteiro, cara. Como gente que tá escrevendo uma história, entende? Eu achei assim... Falei, não é possível. É sério mesmo. Eu fiquei realmente chocado, assim, com a... Mas ao mesmo tempo, foi engraçado. Foi um episódio de muito humor involuntário, assim. Eu ri. Cara, tinha cenas que eu ria pelo ridículo. A cena em que o Ash vai beijar, que a Michael vem correndo pra beijar o Ash, cara, eu comecei a gargalhar. Do tanto que, mano, eles estão achando que isso é emocionante. Cara, sério mesmo. Cara, eu comecei a rir alto. Não, ele é engraçado mesmo. Ele tem esses momentos de risada constrangedora. Eu me lembro, a segunda vez eu assisti com a minha namorada. E aí, na hora que o Stamets tá dando uma bronca lá no pessoal da engenharia, falando, não, faz isso, faz aquilo, tem que fazer rápido e tal. E aí chega o Dr. Colbert lá no meio do pega-pá-capá, e aí começa aquela... Sabe aquela coisa do... Ai, agora vamos nos resolver e tudo. Aí, tipo, na hora, minha namorada virou pra mim e falou, ah, não, agora é isso aí? Agora os caras estão resolvendo a história e vão fazer isso aí? Agora não, ela falou pra mim. Então, assim, a aflição e o ridículo, ele é transmitido pro espectador. Cara, assim. Eu já vi novelas da Globo que são muito mais profundas do que essa merda, entendeu? Isso aí é tudo falta de amor do coração de vocês. Não, falta não é. De amor, porque teve gente que chorou nessa cena, você entendeu? Gente que vai falar que amou essa merda. Bom, essa vez eu não vi ninguém falar que chorou. Mas olha só, Thiago, por isso que eu quis comparar já com algo. Por isso que eu quis comparar É tipo... que tanto personagem chorou, mas tanto personagem chorou nesse episódio, que os telespectadores não precisam chorar. Choraram por todo mundo e por outras séries também. Todo mundo já chorou. Não, mas olha só, então, por isso que eu quis comparar já, como fugiu, o episódio fugiu totalmente e a série foge do âmbito do sci-fi e entra no melodramático novela, eu já parei pra comparar, peraí, eu já vi coisa melhor de melodramático em novelas da Globo, cara, que eu realmente ficava investido na história, entendeu? Essa novela chamada Discovery não, cara, é somente algo bem ruim de se assistir, que você não acredita e você não sente o que os caras estão querendo que você sinta, entendeu? Eu considero Discovery uma comédia romântica involuntária. Exato, comédia romântica involuntária. In Space! Peraí, eu gosto de comédia romântica. Não, mas... Mas involuntária. Mas involuntária, Fernando. A questão não é o gênero, a questão é que é involuntário, cara. Acho que não é nem involuntária, é forçada, né? É forçada. Ah, gente. Vamos comentar essa merda. Ok, então vamos lá. Mais ou menos é isso. Tá, então deixa eu resumir. O episódio eu achei uma verdadeira merda inacreditável, cara. Um saco de cocô. É isso. É, com um delta. Imagina um saco de cocô que tem um delta. É, do Discovery, aquele que é dividido. Assim. Nossa, a sua opinião foi bem diferente dos três episódios anteriores. Gostei mesmo, foi bem diferente. Ah, o legal é que já começa maravilhosamente bem, né? Vocês querem comentar já? Nós temos então agora praias em Vulcano. Vulcano não é mais um planeta deserto, faz tempo. Começa, né? O Sarek aqui na Praia Grande. Lá. Não, o Sarek aqui na Praia Grande, e aí ele sente um distúrbio na força, né? Eu acho lindo isso, né, cara? É incrível. Sim. Os poderes do Sarek Obi-Wan Kenobi estão cada vez melhores, né? Ele tá cada vez mais impressionante pra mim. Mas eu concordo totalmente. Aquele negócio de praia, céu azul e tal em Vulcano é uma quebra, é muito mais que 25%, desculpa. E o que tem na cumbuca? Essa é a pergunta que não quer calar, entendeu? Ah, deve ser. Dá uma fumacinha ali, é maconha. Na hora eu pensei, ele tá fumado pra caralho. É, ele tá na praia, tanto é que ele fica com o olho vermelho também, que aliás é muito louco, né? O sangue verde, mas o olho fica vermelho. Ah, cara, o problema dessa cena foi o seguinte, tipo, quando a Michael sentiu o distúrbio na força, foi porque o Sarek estava morrendo, né? Então, tipo assim, o cara tava morrendo. A Michael tava morrendo pra ele sentir um distúrbio na força? Ainda não. Exato, ainda não. Então, o que que ele sentiu ali? Quer dizer, então, que ele sentiu com a Michael alguma coisa? É o Obi-Wan? Ele sentiu o futuro. Ele é muito poderoso com a força. Ele vai sentir o que ela sentiu, que ela vai sentir. É mãe de Ná? Você tá falando então que ele foi mãe de Ná hoje? É, nessa versão Tracker ele é Chico Xavier, porque ele incorpora, ele é tudo, cara, ele só não escreve o que ele sente, mas ele já... Gente, sinceramente, eu quero falar muito mais mal dele na cena que ele chegar em Discovery, então vamos pra frente, que aí eu vou meter o pau. Chegando mais à frente, voice over da Michael, despedidinha, né, aquela coisa pra inserir, inserir um drama... Mas é claro, Valdomiro, onde já se viu fazer um diário pessoal nessa série? Tem que ter voiceover e não diário pessoal. Exato. Aí o que os caras fazem? O golpe mais baixo do mundo, que é você mostrar uma Enterprise mais parecida agora com a da série clássica e a música de fundo. Então você, pra tentar atingir o seu emocional, sendo que a história é toda cagada, né? Então... esse episódio ele vai ser recheado disso, só pra lembrar que vai ser mas recheado. O visual externo da Enterprise não, assim, do da primeira temporada, gostei muito do visual externo. Sim, quanto a isso sim, quanto a isso o foi que uma tem um detalhe aí que eu queria comentar, é que eles estão evacuando a nave, teoricamente rápido, e tipo, as pessoas pegam as coisas mais clichês, mais tontas, né? Tipo, se é uma situação meio de emergência, ou que eles querem explodir o mais rápido possível e tudo mais, cara, a Tilly não vai pegar aquele negocinho lá, ou o outro vai pegar a faca da Cirana, sabe? Cara, mas isso é até ok, porque você tem a Michael mais uma vez atrasando todo mundo, não, cara. Batendo pezinho pra não vazar. Não, e outra, lembre-se. Nesse momento, teoricamente, as naves da Sessão 31 estavam atrás da Discovery. A não ser que é o que eu comentei com o Valdomiro, a primeira coisa que eu falei, as naves da Sessão 31 são pilotadas pelo Rubens Barrichello. Não tem outra explicação, né? Tipo, ele só consegue entrar em contato com a Enterprise, e tem até um momento nesse voiceover da Michael que ela fala que a comunicação com a Starfleet não é possível, porque o controle tá monitorando não sei o que e tal. Aí, convenientemente, só a Enterprise, né? É que aquele negócio, né? Eles querem deixar as duas naves juntinhas brigando contra todas as outras, não, né? Então... Na verdade, ele mandou como chamado pra Enterprise antes do controle tomar conta desse... Ele mandou um chamado pra Enterprise no episódio anterior, né? Mas a Enterprise, a gente não viu ela chegando. O controle deveria ter chegado antes, se a gente fosse ser lógico. Não, tudo bem. O controle tá longe, é roteiro, vai. A gente entende do roteiro. Mas o que me incomoda... Voltando de roteiro. O que me incomoda nisso foi justamente a evacuação da nave. Primeiro eles precisam mostrar aquela porra louca, né? Aquela ponte, né? Nossa, feita ali. Nossa, cara, isso daí é foda porque... Aí eu pensei numa coisa. Gente, e grudar um disco no outro? Eles não tinham essa... Não, Thiago, mais simples que isso. Por que não teletransportar? Só isso. Não, segunda coisa, no filme do JJ, o primeiro filme, aquela melhor cena de invocação de nave, pra mim, de Jornada das Estrelas. Cara, a galera vai, pega o quê pra fugir da nave? Pega naves auxiliares, é o que mais tem não, ali. Cara, mas nesse isso caso, não funciona. Nesse caso é só o teletransporte, cara, não precisa de mais nada. Exato. Não precisa de mais nada. E tem as naves auxiliares também que poderiam ajudar. Pode usar, mas, naves auxiliares de Discovery, gente, elas têm capacidade de dobra. Você poderia ter não só evacuado a tripulação, mas não, isso é mais tirado frente, eles é mais do perigo. Isso é furo de roteiro, inclusive. Então, mas vocês estão falando da ponte. Eu não sei, quem é mais antigo vai lembrar. Talvez o Thiago não lembre. Vocês lembram do Faustão que tinha a ponte do Rio que cai? Que os caras adorava, hein? Cara, adorava. Na hora que eu vi isso aí, eu lembrei da ponte do Rio que cai, entendeu? Que dá vontade de você jogar uns negócios ali, um negócio balançar. Aliás, pra quem não lembra, tá até rolando a musiquinha de fundo aí, inclusive. Eu vou ser bem nerd da ficção científica e falar que essa ponte de nave a nave, a gente viu no filme 2010, o Anos que Faremos Contato, quando eles encontram finalmente a nave, eles usam essas pontes pra interligar, então não é uma coisa, tipo, nova, única, vista, como alguns falam por aí. Não, Fernando, o problema são vários problemas aí, ó. Em 2010, eu não lembro dessa cena, mas em 2010... Qual é a inspiração disso aí? Você vê que, assim, os caras não têm teletransporte. E pra piorar, aqui, nessa cena, é que, cara, essa porra dessa ponte... Ela é preenchida com campos de força. Quer dizer, se falhar, fodeu. Se falhar, todo mundo morre. Não, e sem contar... Mas a questão é que você vê a galera falando, nossa, foi mó criativo, único na ficção científica. Não é porra nenhuma. Olha só, deixa eu falar. Cara, isso não só não é criativo, como a gente tem nos mundos de hoje. Essa ponte é exatamente o que a gente anda pra ir pro avião. Quando a gente vai entrar no avião, a gente tá no aeroporto, a gente pega, principalmente nos aeroportos mais modernos, a gente pega aquela pontezinha que dá na boca do avião. É uma adaptação disso. Só que você pensar que uma tecnologia que a gente usa hoje, 2019, pra época da série clássica, cara, é meio bizarro que eles ainda tenham nisso, usando isso quando eles têm o teletransporte. Então, eu acho incrível. A Discovery, ela quer ser a diferentona, inovar com o Sport Drive, o traje mágico da mãe da Michael, beleza, aquelas coisas todas, né? Beleza, né? Só que na hora de ser mais prático e realmente vai ser muito mais fácil e sem perigo que a tecnologia do teletransporte para fazer isso, não. Vamos inventar agora que tem essas pontes aí com esse perigo todo, porque, cara, eles precisam de campo de força pra preencher do lado. Olha, óbvio que eu não gostei do efeito Transformers da ponte, sabe? Que teve gente que falou que achou visualmente bonito, ok. Eu não gosto do efeito Transformers, sabe? Tipo, eu acho isso horrível. Tem um erro aí também, depois vocês assistem. A hora que o Spock tá olhando pra Enterprise, ele vira de costa pra ir embora, tá tocando a musiquinha clássica, mó cena bonita. Se vocês perceberem, a ponte que liga a Discovery na Enterprise, ela não parte do pescoço da nave, tá partindo dos motores de dobra. Tipo, o cara, acho que eles não conversaram com o CGI, por exemplo, com o roteiro. Dá uma olhada depois. Tipo, a ponte não faz uma... Ele quer mostrar uma ligação do coisa? Tá muito cagado. Dá uma olhada lá depois. Não, cara, por isso que assim, cara, esse negócio de, é bonita a cena porque tem a música da série clássica. Cara, não é. Isso aí é querer enganar o fã, é querer fazer um fanservice pra idiota, sabe? Tu pode botar um vídeo meu cagando com a música da série clássica e vão achar lindo, porra. É uma coisa. Puta que pariu, né? Esses antes falaram do efeito Transformers, rola essa mesma merda com os trajes espaciais, cara. Parece uma Mass Effect. Muito escroto isso. Verdade, eu também não gosto. Eu acho que é um golpe baixo você cagar na história, cagar nos personagens, na série inteira, e bota a música da série clássica. Mas esse episódio, parte 1 e parte 2, é só pra fazer isso mesmo. Eles estão construindo a Discovery só pra fazer você, fã, tentar gostar dessa merda. É só pra isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles não tiveram tempo de construir muitos lugares da Enterprise, como, por exemplo, a sala de transporte ou o Hangar Bay. Então eles tinham que aparecer no meio do corredor. Aí eles fizeram essa porra, mas era só ter conectado as duas sessão disco, não precisava dessas pontes. Cara, era só ter falado nem todo... Enterprise. Enterprise mostrava direto uma nave conectada na outra pela sessão disco. Faz isso. Ah, é, vão então. Com a roupinha de traje espacial. Cara, é só mostrar os caras desembarcando, já entrando na ponte e falar: capitão, já fizemos o teletransporte da tripulação toda, não sei o quê, entendeu? Isso aí resolve em diálogo. Mas aí não tinha chegada na Enterprise com a musiquinha e o cara. É, exato. Entrar no corredor. A cena de entrar no corredor é impactante, né? Mas assim, só pra falar uma coisa da outra cena. Mas você pode cortar. Peraí, é que tá. Rapidão, você pode cortar os caras saindo do turbo elevador e caindo no corredor e conversando, cara. Isso aí é só invencionismo. É querer te. Sabe, tá? Querer colocar efeito especial gratuitamente. Sabe o que é legal? O problema, sabe o que é legal nisso? O problema aí, dessas. É que. Deixa eu só falar. É, o legal disso aí é que assim. Se tudo falhar, se Phaser falhar, Photon Torpedoes falhar, a Discovery pode abrir esse negócio na nave que tiver do lado, velho. Dá umas porradas com esse negócio aí. Mas a questão, eu entendo isso daí. A questão de botar o Pike chegando, cara, a cena é como assim, Trekkers, estamos voltando pra casa. É a mesma coisa, porque o cenário que é mostrado, a cara que o Pike faz, a música que tá tocando, é tipo, estamos voltando pra casa. É só isso, cara, é isso que essa cena significa. É, ali a gente já tem a primeira despedida, né, por causa que a andada entre o Pike e o Saru conversando ali, Capitão e Primeiro Oficial, é a primeira grande cena choradeira. Vocês já vão pular pra essa parte aí? Vocês não vão Mas não foi essa cena, é antes deles entrarem na Enterprise, não é? Deles andando até pelo corredor, porra. É, ali é a conversa entre eles abandonando a nave, é o primeiro momento dramático, choradeiro. Não, mas tem uma cena antes. Tem uma cena antes, eu tô com essa merda aberta. A Michael cena falando do cristal. É, essa cena que eu quero comentar. A Michael falando do cristal, é legal que ela ainda desobedece mais uma ordem do Pike, o Pike, bunda mole, mais uma vez, fica de boa com isso. Porque ele fala... Mas ele deixou ela desobedecer até agora, todas as vezes. Agora que ele vai dar uma de macho, tá certo. Foda-se, continua, pô, vai. Agora, uma pergunta. O cristal cresceu de um episódio pro outro? Porque o cristal mudou de forma, cara. Ele mudou de forma. Porque ele era, lembra? Quando o Pike pegou, ele era só um negocinho. Agora ele tem, tipo, ele é quase um retângulo já. A questão foi o seguinte. O que eu entendi, o cristal era do Pike, né? O cristal escolheu o Pike, né? Por isso até condenou o futuro dele. Aí bota naquela máquina. O que eu entendi, eles refinaram aquele cristal e deixaram um cristal do lado do outro. Por isso ele parece um pouco maior. Tipo, ele foi refinado. Se você for ver... Tipo, você tem várias colunas de cristal que tava amontoado, depois ficou uma do ladinho do outro, que eu já achei isso meio cagado. E aí ela toca no cristal. Mas, cara, o cristal não era do Pike? Só pro Pike ver o futuro, essas coisas tudo? Ah, e então, outra. Qualquer um pode usar aquela porra, então? E outra mais coisa também, frente, ó. Ela... Por que ela não contou o que ela viu também? Ela guardou pra ela. Né? Não, e ela viu duas vezes. Uma vez sem tocar no cristal ali, depois mais pra frente. A gente ainda não vai comentar isso. A própria engenheira lá, a Rick Sanchez, também. Ela viu uma vez e não contou pra ninguém. Ficou pra ela, guardou pra assim, ela. Eu não acho que o cristal era do Pike, pra falar a verdade. Pra mim, é todo aquele misticismo do cristal escolhe você e tal, eu prefiro ignorar, pra falar a verdade. Sei lá, pra mim, é um cristal do tempo. Eu acho muito bizarro, porque a gente viu os cristais do tempo, eles tinham outro formato. E aí, a gente viu no planeta, eles tinham formato. Na apresentação tem os cristais, entendeu? E aí a gente vê de um jeito completamente diferente, só porque, sei lá, eles decidiram unir os cristais, ou como falou o Thiago, sei lá. Ah, sei lá, eu acho tudo uma grande boa. Ou é 25%. O que eu não gostei disso foi a Michael ter tocado na porra do cristal, viu a porra dar tudo fudendo e decidiu ficar quieta. Ah, não vou contar pra ninguém. É, e não só ela, né? A Rick também. A Rick também fez isso. É, enfim. Mas aí tem um problema, né? Porque as duas tocam no cristal e vê o mesmo futuro? É que elas vão descobrir que elas são gêmeas, cara. Vai ser o próximo episódio. Agora é o seguinte, ó. Eu queria comentar dos corredores da Enterprise e já emendar e falar da ponte também. Que o Paulo tava elogiando aí, que achou que era legal. Eu acho o seguinte, cara. Se fosse uma série no século 25, e aí no século 25 eles querem homenagear a ponte da Enterprise do século 23, eu ia falar, legal, muitos lens flares, exageradamente escuro, mas legal. Agora, me falar que isso daqui é na época do Kirk ali, antes ainda, na boa, não encaixa com bosta nenhuma, tem elementos que lembram a ponte original, é melhor que a ponte da Discovery? É. Agora, falar que encaixa com a coisa de como era a Enterprise na época, é tudo cagado, cara. Ô, Valdomiro, eu já falei pra você. Deixa eu fazer a intervenção. Olha, porque com assim, o phaser? Compare. Cara, foi a melhor adaptação da série clássica, incluindo... os filmes da série clássica. Incluindo os filmes da série clássica. Foi a ponte mais próxima da série clássica que a gente já viu. Legal, inclusive turbo elevador, os corredores, etc. Não acho. A do DJ eu achei que ficou melhor. Mas tem que botar LED. Cara, DJ, onde é branco? O problema é o LED. Aí. Eu concordo com o Tony. O problema principal dessa porra toda aí é esse excesso de lens flares, luz pra todo lado. Parece a porra de mouse, teclado gamer, cara, da Razer, sei lá. Mas olha, eu não gosto da ponte do JJ, que eu acho que parece uma Apple Store, pessoalmente. Então, sim, sim. Esse foi um dos comentários que muita gente fez na época também. Mas a questão é essa, tipo, cara, tirasse metade dessas luzes aí, que aliás deveria estar machucando o olhinho da Imperatriz lá, que eu não sei por que sumiu isso daí, né? Mas é o visual de... A Imperatriz enxerga direito, ela viu vermelho e achou que era laranja, tadinha. É daí que quando tiver a série do pai que eles trocam as lâmpadas e acabou, entendeu? Ficar um pouquinho mais escura. Mas, cara, é assim, cara, eles estão querendo agradar e jogando migalhas, entende? E não, aí, não é agradar, Valdomiro. Mas peraí, gente, essa cena tem um... Essa cena, quando eu vi, eu senti uma coisa que eu já tô falando já faz um ano. Discovery está vindo para fazer um reboot no universo Jornada das Estrelas, e quem vai assumir esse reboot é a série do Pike. Você entendeu? E é isso que eu vi quando o Pike entrou na ponte. Entendeu? Então, assim, eu concordo com o Valdomiro. A ponte não cabe na nave clássica. Porque, mano, ela tem corredor atrás dos consoles, por exemplo, que a galera trabalha. Mas tipo é uma assim. Reimaginação, né, gente? Então, você vê que ela tem elementos da ponte. Não, ela tem elementos, mas pra mim isso é um reboot. Mas ela tem elementos da ponte clássica dos filmes, da ponte clássica da série clássica. E ela tem elementos de Discovery também, do universo de Discovery. Então, sei lá, é uma grande mistureba. Exato. De várias coisas. Faltou os flares do filme do JJ. Por exemplo, eu acho que ela foi fiel, cara. Eu acho que ela foi... Eu acho que do que dá pra fazer, entendeu? Não adianta a gente achar que vai ser a mesma ponte que a gente viu no Relics lá na nova geração. Não vai ser. Não tem como ser daquele jeito, porque senão não rola, entendeu? Não dá pra fazer uma série assim. Claro que dá. Dá. Sabe por que dá? Olha a cadeira. Cenário de papelão não dá, velho. Dá. Não, você acha que cabe? Você acha que cabe? Ó, fizeram o Star Trek Continuous, você sabe, né? Filme. Cara, não dá pra ter um negócio daquele na televisão. Você assistiu os filmes do Star Wars recente? Você assistiu Rogue One? Você viu o que os caras fizeram em Rogue One? A questão de visual encaixa perfeitamente com o filme do 77. Sim, mas é um... Os consoles, cara, são os mesmos. Diferente. Os painéis e tal são os mesmos, cara, da Star Wars. Posso só colocar uma coisinha? Assim, se a gente quiser ser chato com o canon... A ponte do Pike não é vermelha. O vermelho entra com o Kirk. É preto. Olha o The Cage. É preto e cinza. Ela mas muito é depois do The Cage, eles já pintaram. Não, mas assim. É depois, eles já pintaram, cara. Não. No episódio piloto que tem o Kirk, a ponte tá vermelha já? No episódio piloto ela não tá tão vermelha, mas ela não tá. Mas uma coisa que eu ia falar, a galera, você falou assim, não cabe. Na minha visão, cabe. E se não coubesse, se você olhar a porra da cadeira do Capitão Kirk. Que todo mundo sabe qual é essa cadeira, né? À toa que eu construí essa merda que todo mundo quer sentar. Se você olhar a cadeira que foi colocada na porra dessa ponte, ela é praticamente a mesma. Então, eles só mudaram. Não, elementos, cabe. Mas não dá pra você imaginar o console eles com os deixaram... botãozinho. Não dá pra você imaginar. Não dá pra você imaginar o cronômetro que tinha do lado do Sr. Sulu lá. Com os relógios antigos, mas dá. A versão Paulo, se não desse pra imaginar, Paulo, se não desse, verdade, os computadores hoje já estariam tudo no touch. E o touch ainda não funciona desse jeito. O botão, ele funciona pra não dar pau. Não. Então. Botão, ele funciona pra nunca dar pau. Essa tudo é a questão, bem. Não tem problema. Mas eu não tô discutindo a falta de botão, eu tô discutindo alguns elementos da série clássica que não dá pra colocar agora, que seria... E acho até que eles foram... fiéis até além, eu nunca esperava ver as luzinhas amarela, azul que tem ali em cima da dos painéis. Cara, você nunca esperava ver porque o abuso em Discovery foi extremo. É quando ela joga uma migalha pra você, você sorri. Não, na boa. Fazer uma adaptação, cara. Mas é assim, isso a gente não vai chegar a um denominador comum. Só deixa eu fechar o meu pensamento. Eu acho justo ter uma adaptação. Eu acho. Agora, uma adaptação que seja fiel ao que era. E pra mim, foi fiel ao que era. Assim, não é igual, não tem o mesmo tamanho. Obviamente, essa ponte é muito maior que a ponte da série clássica. Ela tem um vão ali até pra entrar no turbo elevador e tal. Mas eu achei que, na medida do possível, no que deveria ser a reimaginação visual disso, ficou bom. Acho que ficou, de todas as reimaginações, incluindo o JJ, essas porra, eu achei que foi a melhor de todas. Sim, dessas oficiais, sim. Agora, a questão é o seguinte, por exemplo, a tela é um janelão, que nem da do Submarino. Então, isso eu não gosto. Não gosto porque, assim, a gente tinha aquele aspecto de a ponte vir a imagem de cima, né, e a ponte tá ali, tem aquela rodelinha em cima que você via ela de cima. Então isso eu não gosto, mas ao mesmo tempo, cara, é o que é, né? Os caras têm que fazer o visual parecido com o Discovery, e aí você tem que engolir, mas não é uma coisa... Mas tá vendo? É só porque a gente tem que engolir, mas não é que eu... não dá pra fazer, aí que tá, não, esse é meu ponto. No caso da tela, dá pra fazer. O que eu acho que não dá pra fazer é um cronômetro. Vocês lembram do Naked não, Time? Não, mas o cronômetro de Naked Time. Não, mas o cronômetro de Naked Time já foi. Já trocou Já trocou, mas. Pô, não, mas por exemplo, não daria pra fazer. Botões azul e vermelho. Cara, por exemplo, você lembra de In a Mirror Darkly de Enterprise? Quando eles entram na Defiant. Cara, eles criam um momento lá que eles estão vendo uns diagramas na tela, que aquele tipo de diagrama não existia na época da TOS, mas encaixa. Dá pra imaginar que aquilo encaixa. Eles constroem uma sessão inteira lá, que nunca apareceu na TOS, mas que encaixa também, entendeu? Por quê? Porque naquela época os caras se preocupavam. Mas, Valdomiro, faz 15 anos disso aí, cara. Que eternidade, 15 anos, né? 15 anos. Aliás, nem faz nem 15 anos. 15 anos é bastante coisa, cara. Não tinha smartphone pra gente usar 15 anos atrás. Não, mas não é por conta disso. Você sabe que o lance da mudança visual não tem nada a ver com isso. Mas é que não adianta a gente comparar 15 anos atrás... E achar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A televisão. Então, Paulo, não, tudo. Mas, desculpa, a televisão não mudou. Mas a. Desculpa, não, lógico mas que mudou. Não, mas a nova geração tudo era touch. E coube. E nunca existiu. Então, assim, a única questão é que, assim, não. O que o Valdomiro falou é o seguinte: a série Enterprise, ela tentou e deu certo. Ela arriscou em colocar o visual clássico e deu certo. A questão de Discovery é que eles nem quiseram tentar colocar a porra da mesma ponte. Eles nem também tentaram em fazer. É isso que eu quero dizer. Tentou pra falar que não dá certo? Não foi tentado. Nas séries anteriores tentaram e deu certo. Então, é isso que eu quero te dizer. Mesmo a ponte da Enterprise, ela muda de um filme pra outro nos filmes da série clássica, gente. Não adianta a gente pegar no pé nesse sentido. Mas olha a mudança, cara. É totalmente. Assim, tá bom. Vamos falar de ponte. A ponte do filme 1, 2, 3 é exatamente a mesma ponte. A ponte do filme 4 e a ponte do filme 3 remodelada. A ponte do filme 5 é outra ponte, ela pegou fogo. Aí no filme 6 a gente tem uma outra ponte, porque a ponte do filme 5 não, em 6 filmes tem 3 pontes. Peraí, a ponte do primeiro pro segundo... Em 6 filmes nós temos 4 pontes com quatro uma levemente pontos. Remodelado, que você pode colocar uma constância muito grande, te manda 1 bilhão de fotos provando que 1, 2, 3 está exato e a 4 só é levemente diferente, mas vamos lembrar que a ponte do filme 4 é Enterprise e A não é Enterprise, então ela pode ser diferente. Eu fiz um trabalho de 50 folhas comparando essa ponte, falo de onde vem as pontes desde fase 2. Não vamos discutir com essa merda. Não, e outra coisa, apesar de serem as mesmas nesses filmes iniciais, tem diferenças também, mas são diferenças mínimas, cara. Eu vou fazer uma pergunta... Você quer comparar... Cara, não se compara a ponte da série clássica com essa ponte, cara. Eu acho assim, você se sentiu dentro da ponte da Enterprise? Sim, não, claro que não. A resposta é você não, eu não. Digo sim. Provavelmente... Nem pro mar, nem pro ar. Eu acho que o Paulo tá certo em muita coisa que ele falou, gente, porque o que vocês esperavam? E o perto do que a gente teve até agora foi a melhor coisa que a gente teve. Ah, então, tá vendo? É a síndrome de Estocolmo aí, tá vendo? Tô acostumado a ser abusado o tempo inteiro, aí me joga uma migalha, porra, que merda é essa? Cara, não é uma migalha, velho. É uma migalha, cara. Você tá por minha perspectiva, não, é uma migalha. Não é, cara, é não assim, é, ó. Iam ter feito alguma coisa melhor desde o primeiro episódio de Discovery mais próximo. Dá pra você fazer o visual sessentista, homenagem ao visual sessentista e ainda ser futurista? Tá, claro que dá. Só que eles decidiram uma estética de J.J. Abrams desde o começo. Então, numa não, estética é o famoso de J.J. Abrams, tá melhor. Né? Porra, tu tem pra caralho. E assim, em outras franquias. Cara, é só pegar é tão Rogue fiel One, que há um cara, choque é visual. Pegar... Quando você entra na Enterprise, tem um choque visual. Ó, Rogue One cria vários cenários modernos, mas eles fazem encaixar naquele universo de Star Wars 77, cara. É impressionante. Aquilo é uma prova de como você faz esse trabalho sem desvirtuar tudo, entendeu? Então Discovery é simplesmente desajeitado, cara. É simplesmente mudar por mudar, modernoso porque sim, uhul. É isso, entendeu? Não, eu então, acho mim... possível. Eu acho que dava. Eu realmente acho que dava. Mas com o que a gente tava até agora foi então, o mais sessentista retrô possível que a gente e viu assim, até agora. Isso é muito claro porque tem um choque visual. A diferença de você estar na Discovery, estar na Enterprise aí em Discovery, é um choque visual tremendo. Mesmo eles enfiando os azulzinhos que vocês estão reclamando, cara, tem um vermelhão assim e você fala, caralho, nossa, visual no 60, entendeu? Mudei completamente, estamos na série clássica. Então, pra mim, a minha sensação foi assim, estou na ponte da Enterprise. Bem, é uma assim, ponte mudada. Eu vejo assim. Mas é uma ponte da Enterprise, cara. Eu penso assim, se fosse uma nave do século 25... tentando emular coisas do 23, só que com a tecnologia totalmente mais moderna. Aí eu entendo, existem elementos retrôs aqui, mas é totalmente muito mais moderno do que qualquer coisa que já foi no 23. Então eu não me senti de fato na ponte da Enterprise, eu me senti como uma repaginada extremamente moderna da ponte da Enterprise, não na ponte da Enterprise original, entendeu? Mas não é a ponte da Enterprise original, foi feita nos anos 60, cara. Não vai fazer aquilo lá de novo. Não é a questão, cara. Mais uma vez, Rogue One. Não, mas. Rogue não, One. Tudo bem, mas assim, eu não quero estender muito esse assunto, mas vou dar minha opinião. A Jeep colocou o capitão dela na ponte da Enterprise. Deu certo, é um dos melhores episódios dele. Anos depois, a gente tem de novo Enterprise colocando a galera dentro da ponte da Enterprise. Depois, anos depois, nós temos Rogue One, que coloca de novo aquele visual totalmente antigo no tempo moderno e funciona. O que eu quero dizer é o seguinte, poderia ter sido feito um esforço para colocar, porque se você me mostrou o episódio do The Cage dentro da ponte da TOS, você poderia ter colocado, gravado numa ponte na réplica. Existe esse cenário sim. Tanto que a porra do Capitão Pike, o ator, tem vários vídeos dele no Twitter, dentro da ponte clássica, ele passeando, ele brincando. Então assim. Então, mas é do. Então, o que eu falo. Deixa eu terminar. Na de Las Vegas, você vê, eles repaginaram ela e ficou linda. O que eu entendo é o seguinte: dá pra fazer isso? Dá. E pode falar que funciona, mas. Não funciona? Faz primeiro pra gente saber se não funciona. Todos os exemplos que eu dei funcionou. O que eu vejo com isso, que eu dou pro Paulo, é o seguinte. Isso pra mim é um reboot. Exato. Eles vão usar isso daí pra rebootar. Isso é um reboot. Discovery tá rebootando. Então, e quem vai seguir o reboot o visual do Pike. Aí eu concordo. Com você, Paulo. Aí é o reboot. Então esse é o visual mais clássico daquilo. E vai seguir daí. Aí eu concordo. Vocês falaram intervenções pontuais, entendeu? Não é que apareceu no cenário inteiro durante a nova geração, não é que apareceu no cenário inteiro durante Enterprise ou Deep Space Nine, ou mesmo Rogue One. Aí são intervenções de um evento. Agora, se você está projetando fazer uma série em que você vai ter Enterprise, ou vai colocar a ponte da Enterprise o tempo todo, não dá pra você fazer a dos anos 60, velho. Cara, mas você primeiro tem que fazer essa... Primeiro coisa do Star Trek assim, Continuous, não, entendeu? Não. Você pode criar um meio termo, cara. Isso aqui é um absurdo. Mas isso é um meio termo. Isso não é um meio termo, cara. Eu acho um meio termo. Eu acho, cara, por exemplo, você tá muito acostumado com o visual de Discovery e do J.J. Abrams, cara. Por isso você tá achando que é meio termo. J.J. Abrams é uma bosta. Parece uma cozinha, cara. J.J. Abrams parece uma cozinha. Não tem nada a ver com isso. É uma puta que parece uma cozinha. Pra mim, eu assisto lá, eu vejo uma cozinha. Então, entendeu? J.J. Abrams, pelo menos, cara, era um outro universo, eles podiam fazer o que quisessem. Agora, aqui o problema é que os caras estão alegando que faz parte, mas, porra, não encaixa com bosta nenhuma. Então, vamos lá. Os elementos que tem: a escadinha na ponte, isso é a mesma. Você tem as duas cadeiras, que são iguais também. Você tem a cadeira do capitão, que até o Thiago falou. Você tem as luzinhas em cima. Você tem, claro, ao invés de botões, você tem painéis, né, em touch, que aí eles mudaram. Mas, ao mesmo tempo, você tem o turbo elevador mais ou menos no mesmo lugar. entendeu? Então o desenho da ponte ele é muito parecido, cara. Agora, é claro, se você vai casar o visual de algum jeito com o Discovery, ou vai tentar modernizar esse visual, você não pode ficar preso ao tamanho do estúdio que os caras tinham nos anos 60, né? Não, ok, como. Beleza, mas precisava ser tão escuro, cara. Não, o camarada falou que é porque é um. É, em submarino é assim, blá blá blá. Se você vai numa ponte submarina. Brother, isso daí não é um submarino. Tem energia abundante ali pra iluminar aquela merda, porra. Não, mas o escuro eu entendo que seja um visual da série Discovery. Eu não veria nenhum problema eles iluminarem mais uma eventual série do Pike, entendeu? Eles poderiam deixar a escuridão justamente na Discovery, trazer luz pra Enterprise, porque essa era a coisa mais barata e mais fácil pra fazer, pra você mostrar essa transição. Porra, Star Trek é uma série solar, cara. Ela é a luz da lógica, do conhecimento, do gênio humano na escuridão do espaço, cara. Ela representa isso, entendeu? Não dá pra você ter um bagulho escuro, cara. E qual que é a próxima cena pra discutir mesmo? Tá, sei lá. Vamos lá. A próxima é a reunião da. Tem uma cena de reunião aí. Como é que é? Tá number one? É isso? É, a cena que é a autodestruição. Autodestruição na ponte. Eles vão tentar destruir a Discovery. Isso. Essa beleza de plano que não faz sentido algum. Porque a gente já conversou em podcasts anteriores até que eles poderiam ter tentado destruir essa nave antes e que daí nunca fizeram isso, e aí chegou nesse ponto. É, e não, mas eu pensei em editar essa parte assim, pegar aquela cena do episódio do Mud, que é a Discovery Explode, e aparecer a cena do Pike assim, mandando os torpedos lá atirar na Discovery. Aí, junto uma cena com a outra, fica perfeito, entendeu? Pô, faz isso pra mim, cara. Eu vou ficar vendo várias vezes no replay, porque eu cavei de novo pra essa nave explodir, cara. Aliás, o próprio Spock fala, né, que o problema é a própria Discovery. Como é que é? A própria existência da Discovery, da série Discovery, faltou falar, é o grande problema. Em alguns momentos, eu acho que os produtores, eles querem se livrar de Discovery, sabe? Justamente com esses diálogos e pontos em que o Spock, eu acho que eles estão brincando com esse fato de ter uma parte dos fãs como nós que reclamam da série e outros que defendem, e parece que eles estão brincando com essa situação, porque esse tipo de frase assim, é muito sintomático, assim, sabe? É meio proposital, sabe? O problema do universo é a Discovery. Não, cara, então, mas esse tipo de frase já vem rolando há vários episódios, né? Exato. Eu sempre reparo, assim, no episódio anterior, a Michael, eu até esqueci de comentar, ela fala algo do tipo, o controle e o Leland, tudo relacionado a controle e Leland, tipo, não fazem sentido algum, alguma coisa assim que ela diz, né? Eu pensei, caramba, pela primeira vez na vida eu concordei com a Michael, sabe? Então, direto tem essas falas, que parece tudo metalinguagem, entende? É que nem quando... Assim, essas falas estão desde o primeiro episódio da temporada, se a gente for ver, né? Vamos falar a verdade. Desde que o Pike falou lá, a expectativa nem sempre é cumprida tal, eles já estavam zoando isso aí. Eu lembro de uma outra também que a... Vocês não acham que isso pode indicar um reboot da série? Tipo, que eles vão pra puta que pariu e aí não vai valer nada. Cara, isso daí parei de sonhar, sabe quando? Nesse episódio. Porque tem uma cena nesse episódio, que eu acho que já passou desses comentários que a gente tá fazendo, em que a número 1 fala, e a partir de agora, parece que faltou olhar pra audiência e piscar. E a partir de agora nunca mais teremos hologramas! Hologramas! Uhul! Ou seja, quando eu vi isso eu pensei, pronto. Isso é o que o Alex Kurtzman, quando falou assim... Agora tudo vai se alinhar com o cânone. Pra ele, ficou assim pra mim, que pra ele, coisas como isso resolvem, entendeu? Aí que eu vi, não vai ter reboot nenhum, eles estão achando que estão consertando tudo só com coisas fúteis como essas, entendeu? E tem uma outra frase também nessa hora também, que o pai que vira e fala, antes de explodir a Discovery, ele vira e fala assim, e vamos destruir a Discovery e uma nave como essa nunca mais será vista. Eu falei, caralho, é pra encaixar com o cânone isso ou é pra rebootar a Discovery? Eu não entendi, Pike, repete aí pra mim. Quase que eu perguntei, não dá vontade? É, eles estão tentando consertar várias cagadas, né? Dá pra ver. É assim, daquelas, né, cara? Eles pegam aquilo que é mais superficial, entendeu? Dos problemas sérios da série. Exato, e adressam a isso. Mas e todo o resto problemático, que é muito mais sério? É, eles vão passar por cima. Eles vão passar por tema. Aí tem uma cena interessante que é o Leland matando toda a tripulação da Discovery. Vocês gostaram dessa parte? Porra, eu adoraria que se aquilo fosse a realidade, né, cara? Ah, você sim, tirando que tem um monte de pedra no chão, cara, que não sei de onde caralho vieram as pedras. Ah, mas isso é clichê. Clichêzão de pedra, né? Isso aí é uma coisa comum já em Star Trek, infelizmente. É, as pedras voando acontece direto. O que eu acho engraçado é que vidro quebrando, né? Nessa cena eu fiquei ansioso pro Leland atirar na Michael, né? Tipo, mas ele atira no fim, né? E aí some. Mas aí tipo, você fala, vai, atira logo, vai, mata essa mulher. Bora, cara. Ele bota o pé no phaser dela, então, né? Tem todo um drama, ele pega no queixinho dela, mete a mão na boca. Sim, mas nessa cena vocês repararam. Levanta ela com o braço só, cara, é uma palhaçada do caralho. Ela tá vendo, então, ela tá tendo esse deslumbre aí do futuro, né? Que ela foi ter aí agora na ponte da nave. Mas toda aquela cena do Pike atirando não acontece. Você vê que ela volta no tempo nela mesma. Quando você olhar a cena de novo, tem uma mulher, ela passa andando de costa, voltando no tempo, nesse momento. Vocês perceberam? Vocês estão olhando a cena aí nesse momento? Não. Olha essa cena aí. Não, vou voltar. Então, olha essa cena. A hora que é o flash, a hora que você vê a Michael tendo no flash do futuro, tem um oficial vermelho que passa andando de costa, voltando no tempo. Então toda essa cena de atirar na sim, na, sim, na, eu vi agora, vi agora. É. Toda essa cena de atirar não aconteceu. Tipo, a Michael interrompeu antes, ela voltou no tempo. Então ali, você tá falando pra mim que ela controla o tempo também, é isso? Controla o tempo também. Ela voltou no tempo nesse momento. Quero comentar, vamos passar pra cena em que eu achei incrível, né? Que um dos sinais enviados aí do, de sei da onde, do futuro aí, né? Que tudo indica que é a Michael do futuro que tá enviando. É engraçado que vai parar diretamente no planeta lá da amiguinha da Tilly do Short Trek, né? Numa coincidência incrível, assim, né, cara? O que vocês acharam disso aí? É, porque tinha que ligar com a porra do Short Track. Quem escreveu esse Short Track? É, nem lembro. Foi aquele Alex Kurtzman. Foi o Kurtzman, então. Tem que ligar com o que ele fez, pô. Pra mostrar que aquele Short Track era importante. Nossa, cara. O pior é que isso vai levar a tanta cena de vergonha alheia nesse episódio, cara. Desde esse momento em que começam a falar sobre isso, cara. Puta merda. Puta pô é chato pra caralho, né? Não é isso. Olha, só mas não, assim, eu pessoalmente achei que ela melhor. Assim, ela é um saco. Mas o episódio, a interação das duas e tal, não, até me divertiu. Não acredito, que é sério mesmo. Ah, você não, gostou, cara, disso? Não. Cara, não tô falando. Tô falando que, tipo, eu tava olhando, meu Deus, eles vão trazer essa mulher de volta. Eu odeio aquele Short Track. Eu até cheguei a achar engraçadinho algumas coisas, tipo, a Michael falando: peraí, eu acho que ela. Quando é que ela. Momento adolescente. Cara, é ridículo, Fernando. Como que ninguém pergunta? Peraí, como que você conheceu? Peraí, o quê? Ela já teve aqui? Eu acho que eles deveriam ter feito isso. Eu tô falando que, pro que foi até engraçado. Ah, cara, eu não achei nada engraçado. Eu achei uma boa. Achei um lixo inacreditável. E olha que eu tava defendendo a ponte aqui, que era a única coisa que eu tava defendendo. Não, e agora, a Chile, agora na história eu vou descer o cacete, que é uma merda essa porra aí. Não, é um lixo, cara. E assim, a Chile na ponte falando as piadinhas. Ah, dessa vez ela não vai precisar se esconder no cargo bay, não sei o que, um negócio assim. Falei, nossa, que humor idiota, né? Eles estão achando que isso é engraçado, sabe? De novo, sabe? De novo. Exato. É a questão da cadeia de comando, você furar a cadeia de comandos é legal. Aí vamos entrar de novo na discussão dos milênios, não querer obedecer regras. E assim, a Tilly, a gente mais uma vez comenta, ela deveria ter levado uma corte marcial por todos aqueles eventos, e aqui é tudo uma piadinha, entendeu? Não, e é muito bizarro, né? Porque assim, não se explicou como no Runaway, como ela transportou a mulher tão longe. E aí ela transportou a mulher para as coordenadas e ela não sabia onde eram as coordenadas de Não, Bahia, e outra, né? E outra. Foi uma surpresa. Eu quero que vocês me respondam, no final das contas, a gente perguntou lá naquele podcast do Runaway. E aí, quando que se passa aquele Runaway, aquele episódio lá? Quando? Quando que se passa aquilo? A timeline do bagulho? Onde foi que se encaixa? Temporada, acho. Então. Em algum momento entre um episódio. Foi na linha temporal que a mãe da Michael não fode tudo. Só pode ser, cara. Porque essa é a minha questão também. A gente tá acompanhando a Discovery em tudo. Não deu nenhuma referência daquela porra do Runaway. Então, assim, a gente sabe que é depois do final da primeira temporada, que já tá com as medalhas lá em cima. Então, assim, mais uma coisa de Discovery não consegue respeitar nem seu próprio canon, né? Ele não consegue nem escrever sobre o que ele realmente escreveu, né? Tipo, ele furou o que escreveu na semana passada. Tem uma coisa que eu acho que a gente, não sei se pulou ou se é logo em seguida, mas que a Michael vai falar que ela, na verdade, quer dizer, eles vão descobrir que ela, na verdade, é o anjo, né? Que eles vão pensar na foi outra. Foi o que o Spock fala isso. É, então, mas é muito ridículo, né? Porque, tipo, é um fato relevante da história inteira, né? A gente, inclusive, comentou aqui que ela deveria ser o anjo e tal. E aí, tipo, eles descobrem que ela é o anjo e não tem surpresa nenhuma, não tem... Caralho, mas, nossa, ô, Paulo, é isso mesmo? Mas a gente é porque... tá falando... A gente, é que na eles verdade... sempre queriam. Não, eles mas sempre... na verdade... Fala, Thiago. Mas na verdade, a gente tá falando que a Michael Byrne é a Anjo Vermelho mesmo depois que a mãe dela apareceu. Então, tipo, não foi mistério pra ninguém esse plot. Não, sim, mas a questão é que eles deveriam estar surpresos, né? Porque eles não acreditavam nisso até o episódio anterior. E aí, tipo, não, o Spock fala como se fosse uma coisa super evidente. E aí eles falam uma coisa muito absurda aí, que é tipo derreter container de carga pra fazer a roupa do anjo. Ah, sem contar isso também. Fazer essa roupa do anjo é a coisa mais fácil do mundo. Exato, sabe? Então por que eles não fazem uma legião de roupas do anjo, todo mundo vai pro futuro e acabou, não, né? Então, cada um vai pro onde quer. E outra, quer. Cara, com uma roupa do é anjo... É por causa que a roupa só pode funcionar com a Michael, não sei por quê. Cara, é, então, com uma roupa do anjo, você faz uma frota de roupas de anjo e você não precisa sim, mas, mais de naves mas assim, estelares. Vai. Vamos, ele só tem uma merda de cristal do tempo. Não, mas então me explique então, beleza, já que isso não é furo do roteiro, então me explica o outro furo de roteiro. Se eles vão construir uma roupa da Michael. Se eles vão construir uma roupa do anjo lá vermelho do futuro, eles têm um manual. Qual é a dificuldade de programar pro pai que usar? Ou foi preguiça do Stamets? Foi preguiça do Stamets, então. Eu concordo totalmente com o que você tá falando. Se você tá construindo uma roupa nova, você pode programar pro DNA de outra pessoa. Não precisa ser o da Michael, tá? Mas eles quiseram dar desculpa que só a Michael podia usar porque é a roupa que a mãe fez. Ah, ok, vai. É o famoso. A mãe que era costureira, vai. Né? É, eu vou olhar pro outro lado e aceitar que só a Michael pode ser porque eles estão construindo exatamente a mesma bosta. Ó, mas que não. Só lembrando que a roupa. Pai que deu a roupa uma viaja sem no... braço, ele não ó, queria isso. Só uma coisa, lembrando uma coisa. O lance de viajar no tempo é por causa do cristal. Beleza. Mas e viajar pelo espaço, camuflagem. É, tem teletransporte. Não. A gente já discutiu isso aí. Isso aí é. não tem muito jeito que fazer. Valdomiro. Isso aí realmente. O negócio de eu sair aqui e viajo pelo tempo. A roupa é mágica e ponto final. Não tem o que falar. É isso aí. Essa Mas uma outra coisa que eu fiquei na dúvida foi o seguinte: ok. É, quando você está fazendo um projeto e esse projeto não dá certo, você troca o nome, tipo Apolo 10, Apolo 11, né? A gente teve vários Apolos, coisas. Então, por que era o Anjo Vermelho 1, 2? Se a mãe da Michael sumiu, deu errado, e você tinha o manual de construir uma nova roupa, então a Sessão 31 continuou o projeto. Ou eu tô enganado? Tipo, não deu certo, deixa pra lá. Não vamos nunca mais fazer uma roupa fodona que viaja no tempo. É, cara, eu só não entendi por que que tem naves estelares. É só fazer uma frota de gente com roupa de anjo e acabou. A gente discutiu isso. Tem até um podcast aqui das tecnologias milagrosas que foram usadas em Star Trek e nunca mais voltam. Essa é uma delas. Então é o seguinte, ó, ceninha do resolvendo os Stamets com o Kubrick, agora é a hora. Né? Então, eu concordo que essa cena, como quem foi que falou, foi o Paulo que falou. Fui eu. Que essa cena, você tá ganhando velocidade e de repente você para pros dois expressarem os sentimentos, concordo, momento errado. Mas até aí, sabe do que eu gostei dessa cena? Da mensagem que, ó, nem sempre dá certo, acabou, vamos parar com a putaria, chega, a gente não tá mais casado, a gente não tem, cada um vai, e eles vão embora, sabe? Nem todo casal precisa ficar junto no final. É. Romana Luiz escuta essa parte, bem legal, bem falado. Inclusive. Ela não escuta essa porcaria, vamos deixar muito claro. Mas, ela agora sim. Não, mas esse podcast eu vou mandar pra ela. A Luísa só tá escutando Sessão 31 porque ela quer ver os 5 minutos finais, não sei porquê. Mas uma coisa que tem nessa cena, eu não vou falar que achei ela ruim. Ela até cabe. O que eu achei bosta da cena é a cena começar com o Stamets dando piti. Você entendeu? E foi ruim, eu acho que a cena quebra nessa. O Stamets dando piti. Isso eu acho que foi muito chato. Agora assim, a galera tá indo morrer. Tipo, o cara ir lá e resolver o assunto, ó, antes de morrer, eu assinei lá e falei, ó, tá tudo certo, as contas estão pagas. Eu não achei tão ruim, você entendeu? Achei que foi legal. O problema foi o sistema de se adaptar. Mas bora seguir. Tá, não, deixa eu comentar então. Essa cena aí, cara, é só pelo timing, mas ela não é ruim. Eu acho que talvez essa seja a única cena, uma das únicas, que não envolvem furos de roteiro, entendeu? Porque é um diálogo ali de relacionamento, então você não vai ter coisa de plot mesmo. Então acho que ela não é problemática nesse sentido, porque o restante envolve uma série de coisas que são idiotas, de verdade. Né? Então acho que só é fora de lugar, não tinha que ser aqui isso daí, mas acaba sendo ok, acaba sendo ok. Porque o resto do episódio é um furo atrás do outro, é coisas idiotas de verdade, são coisas idiotas de verdade. Então é, passa assim, vai. Tá ok. Então, mas pra mim é um furo humano aí nessa cena. Porque você não cobra rapidez, nem dá um piti sobre uma coisa muito importante, e aí você para tudo que você tá fazendo. Imagina, você tá, sei lá, assinando um contrato, fazendo uma atividade muito importante na sua vida profissional. E aí você para tudo que você tá fazendo pra discutir com a sua namorada. Olha, com o ex-namorado. Ô, Paulo, você já viu o doutor? Mas num momento, exato. Ô, Paulo, você já viu o ator? Você já viu o ator como o cara é gostoso? O cara foi casado com esse tema, o cara balança. O Fernando vive falando aqui que ele segue o cara no Instagram, que o cara é gostoso. numa situação de vida ou morte, entendeu? É que nem instinto de sobrevivência. Quando você tá numa situação muito importante, você não fica pensando em coisa. Ah, às vezes, cara, a pessoa. Às vezes é nessa hora que a pessoa mais pensa também. Tá pra morrer, entendeu? De repente. Não, mas quando tem um momento de reflexão, mas ali ele tava num momento de ação, cara. Você não traz da ação. Você não tá 220 e aí vai pra 30 por hora no mesmo momento. Então, se fosse, tipo, que nem naquele episódio que tinha uma hora pra salvar lá, como é que era? Uma hora que era pro traje da mãe voltar e ter, aí ia ser foda. Mas aqui não é bem o caso, então acho que não é tão problemático, entendeu? Acho que mais por isso que não é tão problemático. É, assim, eu tava curtindo. Eu acho ridículo, não é problemático. É ridículo. Toda a linha dos dois juntos. Eu tava curtindo, eu senti uma resolução na história deles, o que, vamos falar a verdade, na terceira temporada eles vão estar no futuro, os dois vão estar presos na nave e vão voltar ao relacionamento da merda, né? Mas eu senti ali um fechamento, uma resolução do relacionamento deles, então foi a única cena piegas que eu achei que tinha sentido no filme, na história. Eu não achei que foi piegas. Não vai. Então não tem resolução nenhuma, velho. É só mais um episódio da melação da semana. Enfim, é a melação da semana parte 10. É, isso é verdade, porque no final das contas é uma constante, né? Eles tratam tudo como se fosse o último momento, mas é todo episódio, assim. Sim, porque a gente sabe disso. A gente sabe que eles ficam tentando enganar a gente. É que nem quando eles falaram, é a mãe, é a Michael. Não, não é a Michael, é a mãe da Michael. Agora é a Michael de novo. Eles ficam tentando enganar a gente de maneiras tão baratas que a gente já sabe, mas assim, se for o final do relacionamento, eu tô feliz que eles terminaram de uma maneira adulta. Quer ver eu destruir essa cena? Olha lá, vou destruir essa cena pra você. Paulo, me fode. Não, vou foder. Olha que tá gravada essa frase aí, como é que é? Vou foder essa cena. Me fode. Olha lá. Qual foi a última cena em relação a essa relação do Colbert e o Stanley? Foi a cena do Colbert indo lá machucar com o dedinho lá. A engenheira. A engenheira com o dedinho lá e o Colbert vai lá fazer, enfim, curar ela. E aí ela dá o conselho pra ele, fala, não, eu já fui casado, perdi a minha mulher, então você vê aí bem o que você vai fazer da sua vida. Então serviu pra alguma coisa, Não, mas ele seguiu o conselho contrário, velho. Ela mandou ele ficar com o cara, falar, ó, dá uma segunda chance pro cara. Aí ele foi tentar conversar agora, né? Claramente com a intenção O doutor foi, exatamente, o doutor foi conversar pra tentar voltar a ter alguma coisa. E o Stamet jogou um balde de água gelada nele e falou assim, meu amigo, agora eu vou seguir minha vida, você se fudeu. Por isso que eu achei que é uma coisa humana real, assim, sabe? Não é tão... Parece... Acho que era pra eles voltarem e aí agora não... me parece que o... Mas se o Stamets tivesse percebido que ele... Que o Stamets, ele meio que não quis escutar, ele meio que foi terminando a coisa. Se ele tivesse percebido que o outro tava indo lá pra falar, não, talvez a gente possa conversar sem ele sobreviver... Mas o outro não falou nada. O cara só chegou e falou oi lá. Não falou nada. Mas você acha que chegou com flores e falou, oh, meu amor. Não, mas olha só, cara, na boa. Tipo assim, os dois se conhecem. Você acha que o Stamets não percebeu, cara? Lógico que ele percebeu. Ele só achou que agora não quero mais também. Entendeu? Sabe o que ele falou? Agora não quero mais também. Entendeu? Mas teve, não quero mais também. Não, mas é, o Stamets falou, agora segue o baile. Eu tô indo nessa. Tá certo, cara, tem que se valorizar mesmo. É, porra. Tá certo mesmo. Isso aí, perdeu, malandro, perdeu. Não adianta, claramente. Só porque claramente o médico que é o gostoso da turma se fudeu mesmo assim. É, o Stamets chegou, não é porque você tem a barriga tanquinho aí, ó, que eu tô aqui livre e disponível, não. Eu acho que ele não seguiu o conselho da mulher lá. Ele cagou e andou. Tá. Então foda-se, vai. Não seguiu, foda-se. Próxima cena só vai melhorar porque agora chega a amiguinha da Tilly. É. Sorvete. Eles estão precisando salvar o universo e o que, que ela vai levar pra mulher? Sorvete, velho. Sorvete. A mesma mulher que sabe recristalizar os cristais de dilítio, uma coisa inédita praticamente na franquia, né? Assim, pelo menos esse ponto. E daí ela não sabe fazer um sorvete direito, né? Porque ela reclama, né? Ela não fala que, meu... Ela fala que ficou dewy. Mas recristalizar cristal é tranquilo. Ah, não, isso é fácil. O foda é fazer sorvete. O foda é fazer sorvete. A porra, né? O nome dela. Posso falar o nome dela, é difícil. O nome dela parece aquela música da... Como é que chama? Aquela música lá, cara. Ragatanga, é. Porque, como é que é? Makiharapô? Parece aquilo lá, cara. Makiharapô. Makiharapô, devia ser porra. Porra de personagem horrível, cara. Cara, não, e o outro, hein? Lembra no podcast anterior, cara, que o Thiago falou assim: ah, mas eles conhecem aquela menina lá que recristaliza, né? Eu e o Paulo. Não, mas não tem nada a ver. A questão do tempo é outra. Aí, Thiago, dá um chupa aí pra nós aí. Chupa! No final das contas, o Thiago tava certo. O roteiro é tão merda que realmente... Chupa, porra, caralho. Chupa que é de uva, cacete. Eu tô falando. Os roteiros estão fracos. Igual o roteirista de Discovery. Eu e o Valdomiro ainda estamos em outro patamar. O Thiago já tá bom pra tentar uma vaguinha lá, cara. Os caras, eles, na verdade, eles estão fracos demais. E vendo isso, é o que eu falo. Na minha visão, os short tracks, na verdade, foram as cenas deletadas, que eles deletaram e regravaram. Foi o que sobrou, eles juntaram e fizeram short tracks, porque era a série, ou era o episódio B que tava rolando. Tipo assim, vamos tirar os episódios, a história B, como já tá gravado, editado, a gente vende como short track, a gente pega as histórias A, a gente junta tudo nos blocos de 5 episódios e vende. É isso que aconteceu, é o que eu acho. Será que eu acho, porque faz muita ligação com muita coisa. Mas é só teoria, né? Vamos ver se eu acertei na próxima. Mas aí ela nunca ia ajudar eles, cara, se fosse dessa negócio. Ela nunca ia ajudar. Ela chegou lá toda assustada, velho. O lance da recristalização. Lembra que, tipo, enfim, eles comentam isso aí algumas vezes, que só poder, sei lá, a energia de uma supernova, né? Então, ela faz uma supernova e 5 segundos. É, cara, assim, ó, do nada. E outra, eles não têm de onde tirar essa. A energia, acho. Entendeu a mensagem subliminar. É que ela só tem 17 anos e ela é supernova, entendeu? Olha aí, ó. Padum. Não, mas depois dessa piada péssima, deixa eu falar uma coisa. Ah, cara, essa piada foi melhor do que o roteiro de Discovery, vai. Pode ser. Mas uma coisa que me incomoda em Discovery é o seguinte: Eles vêm com uma puta coisa difícil. Gente, nós temos um problema aqui que não dá pra resolver. Por quê? Porque a gente precisa de uma supernova. Ok, vamos procurar uma solução? Cara, no minuto seguinte alguém vira e fala: ah, mas eu consigo fazer uma supernova aqui com a minha carratueira que tem aqui em casa. Porra, sério. Mas o que é mais incrível mesmo, antes de você comentar, só pra complementar isso que o Thiago falou, que é aquele lance. Aí, magicamente, na história do episódio, aparece o sinal vermelho lá perto do planeta da menina, que sabe como recristalizar o dilítio. Tipo, olha só, a solução de roteiro dos caras é Deus Ex Machina mesmo, não, entendeu? Não, é assim, eles conseguem gerar a força de uma supernova aí, não é? Ela não consegue? Por que eles não usam a força do Supernova pra destruir a Discovery e destruir os arquivos? Não, e tem mais. Seria mais fácil do que alterar a linha do tempo, mandar a Michael pra puta que pariu. Ô, Paulo, posso te falar uma coisa? Entendeu? Sabe qual que é o furo de roteiro de explodir a nave? Ah, o, os sistemas da Esfera Vermelha já tomou conta da Discovery. Ah, faz o seguinte, então, grupo de abordagem vai dentro da nave Discovery, dentro do motor de dobra, sabe o que ele faz? Exato. Bota uma bomba lá e faz a bomba explodir em um segundo pro computador não conseguir invadir. Não, e tem mais, assim, Thiago, você explode a nave. Essa é a maneira mais óbvia. Isso, inclusive. Mas isso aí no controle poderia evitar. Não, mas olha só. Força de uma supernova. Deixa eu enumerar as coisas que eu fui lembrando na hora enquanto eu assisti o episódio. Eu falei, peraí, não é possível que esses caras são tão estúpidos pra entender coisas básicas de como você pode destruir uma nave estelar, certo? Cara, isso que o Thiago falou talvez seja a primeira opção. A outra seria usar o Sport Drive pra ir pra essa nave parar no meio de uma estrela, e aí se fode, explode, já era, entendeu? Você pode imaginar uma centena de maneiras, cara, pra você acabar. Outra coisa também, eles começam a dar tiros na Discovery, e os escudos, tipo, cara, eles são infinitos, né? É só você atirar até acabar os escudos. É só você atirar até os escudos, eu concordo, mas... Não, mas e a Michael... Pra nave, tipo, a esfera falando, volta aí, tô sozinho. Cara, não, mas assim, rapidinho. A Michael, ela impede eles de dispararem da primeira vez, então a nave não vai achar que eles estão... Mas assim, o Pike nem tenta continuar atirando, porque a Michael não deixa ele dar o primeiro tiro. Ela viu eles dando 3 torpedos, e aí ela voltou no tempo, basicamente, e falou, nem adianta atirar, que não vai dar certo. Então ela que tava cagando e voltou no tempo sozinha, é isso? Basicamente, ela volta no tempo sozinha. Olha o episódio. Não, mas que bom, mas isso aí, viu? Ela tinha um VAR lá, sabe a tecnologia do VAR dele? Que os caras repetem o replay pro juiz decidir, é o que ela tinha, né? Não, mas foi o que aconteceu no início. Ela não deixou o cara atirar nem a primeira vez, então isso meio que anula. Tipo assim, na época da nova geração, se eu não me engano, é lá que é estabelecido isso, né? Que é algo bem óbvio de você explodir o motor de reação. O motor de dobra em si já era, cara. Você explode a nave, cara. Explode a nave e acabou. E ponto final, entendeu? Então, quer dizer, em Discovery os caras querem o quê? Que a gente se esqueça disso? Sabe, eles estão escrevendo esses episódios pra gente que não conhece Star Trek. Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, peraí, caralho. Pra gente que não conhece Star Trek, pra gente que não estudou também. Tem essa cena aqui da Paul na reunião com eles, ela tá discutindo lá com a engenheira, ela fala, é física de partículas nucleares. Aí ela deve estar calculando o grau de reação entre as partículas. Daí a engenheira solta a seguinte frase, E é igual a MC ao quadrado. E a outra vira e fala, eu gosto de você, você sabe, Einstein. Tipo, velho, que bosta, nossa. É tipo, eu gosto de ciência, sabe? É a mesma política idiota de, tipo, qualquer um que estudou alguma coisa... Sabe, não, sabe, se lembra... sabe que isso não é uma coisa que ninguém sabe, né? Isso é só a teoria da relatividade. Eles tratam coisas tipo que deveriam ser lugar comum, como se fossem estivesse falando algo extraordinário, assim, sabe? E aí você vê. Então, aí você vê que Discovery é feito pra pessoas burras. É, exatamente. Né? É feito pra pessoas burras. É isso que eu reparo nessas horas, nessas cenas. E esse lance de não terem conseguido, ou tentado, na verdade, tentado, os modos mais básicos de se destruir uma nave estelar, não sequer nem. Cara. Aí eu pensei, não é possível, cara. Aí o Pike ainda fala, não, realmente não existe nenhuma outra maneira. Caramba, não tem mesmo. E ela faz um desserviço à ciência, né? Eu acho que Discovery faz um desserviço à ciência, porque ela coloca coisas tão simples e evidentes, informações básicas de ciência, como se fossem a descoberta do universo, entendeu? Tipo, se você falar que E igual a MC ao quadrado é uma coisa fantástica, nem hoje é fantástico. Se você falar isso pra mim, eu falo, legal, você sabe e tal. Tipo, não vou falar que você sabe uma coisa do outro mundo, entendeu? Então, existe um superdimensionamento de elementos básicos da ciência que é uma coisa meio bizarra, assim, né? É do tipo, nossa, estou assistindo, sei lá, é mais básico que o programa do Mundo do Bikman, vocês lembram do Mundo do Bikman? Sim. Adorava Mundo de Bikman, hein? Que era muito bom, que ensinava ciência para as crianças e tal, tipo, Discovery mais tonto do que série para criança. É, cara, e isso é algo que a gente vê na série inteira, mas nessa temporada mais ainda. sabe? Eles realmente têm uma... a maneira como eles lidam com ciência é sempre... Que nem, por exemplo, o diálogo de Technobabble termina cagado. Ou pelo menos muitas vezes, né? Que nem, por exemplo, aquele lá que o Spock termina falando aquela célebre frase... Que reveladora, né? Science. Reveladora, quando ele disse que gosta de ciência, que foi chocante. Foi tipo. Eu não sabia. É o novo Eu Sou Seu Pai. É o, porque puta que pariu. Exatamente. Reveladora. Não, exato. É engenheira falar E igual a MC ao quadrado, é tipo uma coisa muito legal. Ou então a Tilly, aquele episódio que a Tilly fica, acho que é uns dois episódios atrás, que ela fala: nossa, a segunda, sei lá, a terceira lei da física, minha favorita, não sei o quê. Cara, leis básicas da física, assim, que você aprende, sei lá, na quarta, quinta série, assim. Sabe? Cara, é ridículo, cara. A Discovery realmente faz isso direto, direto. Os caras estão usando o livro do primeiro ano de física com consultoria. Não, mas cara, o problema disso é aquilo que a gente fala, deixa a Discovery datada. Quando o Star Trek queria falar tipo de coisas revolucionárias, eles até inventavam. Tipo assim, não, porque tal lugar da galáxia já fez coisa melhor. Lembra quando eles inventam umas coisas nada a ver? Tipo, então assim, Discovery nem pra querer brincar com isso, entendeu? Fica usando uma coisa pra ser pra galera de hoje, retardada, entender, você entendeu? E aquilo que eu sempre falei, eu fico triste com o que Discovery tá fazendo com ciência, ficção científica na televisão. Eu acho que vale a pena esse recorte, com toda essa discussão, eu replicar as falas. Olha, eu sei que talvez fique um pouco mais longo, mas ó, a Tilly fala, o que está acontecendo? Aí o Saru faz uma cara de, não sei, né? Aí a engenheira fala, é física de partículas nucleares, ela deve estar calculando o grau de reação entre as partículas. E é igual a MC ao quadrado. Aí a mulher vira pra ela, né, a Paul, fala, gosto de você. Aí ela fala, e eu de você. Que bom, nós viramos amigas. Parece até o Tá Bom Ao Vivo, né? Aí a... Cara, você tá comparando muito baixo o Tá Bom Ao Vivo. Não, e aí a Jojo vira e fala, essa gosma é terrível. Aí calma, posso mudar... Aí a Paul fala, posso mudar a incubadora de dilítio para ativar uma cascata de energia no cristal, misturando a energia escura. Aliás, eu replicarei a energia de uma supernova. Sem contar isso, né? Tipo, não, velho, aliás, bem lembrado. Explicação... Bem lembrado, Paulo, sabe por quê? Essa energia escura, Dark Matter, sei lá, um bagulho assim, que eles encontraram no começo da temporada, aquele cocôzão gigante lá, que eles botaram pra dentro do hangar, né? Aquele hangar que fica aberto o tempo inteiro. Então, aquilo lá foi a mágica da temporada também, mais uma das mágicas, que vão servir pra um monte de coisas e nessa temporada tá tendo alguns momentos. Nesse caso, foi pra isso aí. Eu tinha esquecido disso. Até bom foi você ler isso daí. Ah, e aí ela fala, vou misturar com a matéria escura e eu vou fazer uma supernova, velho. Eu vou fazer uma supernova. Que dirado! Nossa, que legal! Vamos fazer uma supernova. Eu acho que nós devíamos fazer uma supernova. Cara, fazer uma... A gente devia parar de fazer podcast e fazer uma cara, supernova. Cara, eu acho que fazer uma lasanha é mais difícil do que fazer uma supernova nessa série. É, com certeza. Miojo é mais complexo que fazer uma porque supernova. Porque nessa série, cara, ela começa a calcular no ar, assim, não é nada. Cara, é nada. Fazer um filho da puta andar é mais difícil, né, do que fazer a supernova. Boa. Nossa, essa aí o cara pegou pesado. Eu até ia falar um negócio aqui, eu nem vou conseguir mais falar. Mas, mano, não, mas uma coisa que me incomoda muito com isso, por exemplo, é coisa de, vou fazer uma supernova aqui com essa incubadora que eu tenho. Mas, caralho, a sua incubadora é uma coisa que eu me preocupo muito. Tipo assim, eu trabalho com eletricidade. Pô, eu vou passar um fio aqui. Agora vai passar uma corrente elétrica muito maior do que esse fio aguenta. Cara, vai explodir essa merda. Não, e o mais engraçado, a resistência de material é uma coisa que eu me preocupo muito. E eu presto atenção nisso. Então quer dizer que a sua incubadora que tu fez em casa, como experiência da escola, vai aguentar uma energia de uma supernova, é isso? É, então tá beleza, então, né? Aquele negócio feito com catarro e porra e cuspe, meu irmão. Parece que ela botou, que nem botou um ovo. Parece tecnologia Zerg do StarCraft ou do Alien. Baba. O mais engraçado é que o Spock tá olhando pra tudo isso e não abre a boca. Ele é tipo um mudinho nesse episódio. Ele fica por causa mudinho. Que ele está perante mulheres muito mais inteligentes que ele. O Spock, como é um cara woke, né? Ele se recolhe a sua própria ignorância. Porque afinal... as mulheres estão dominando. Eu até achei que ele sabe. Ia pedir desculpa por ser um homem e estar ali observando. Por ser um homem opressor. Não. Por causa que você sabe que todo homem que tem um pênis é um possível estuprador e ele tem um pênis, então é melhor ele deixar elas falarem. É por lacração, né? Não, até porque, né? Tem o carimbo lacração? Então, não, pena, até porque é Discovery fez aquela palestra no passado que o nome era The Future is Female, entendeu? Então, o Spock tá aí de convidado, porque o futuro é... Não, e o Pike futuro também tá. E aí ele fala assim, se o carregará o traje, daremos um jeito. Nossa, tudo isso pra carregar o traje, né? Ah, beleza. Tá, então vamos pular aqui. Isso, a mulher tá calculando, mas ela tá comendo sorvete ao mesmo tempo. Então, vocês que são todos uns homens que não tem capacidade de nada, de calcular nada. A mulher aí, ó, 17 aninhos, velho. É a supernova. Isso aí. Mas fazer sorvete ela não consegue, mas a supernova, ok. É. Supernova é fácil, cara. Sorvete é foda. É que milênio não sabe cozinhar. Nossa, ah, é? Só pede pelo iFood, né? Só pede pelo iFood, é verdade. Não fala isso. Valdomiro, pode colocar aí, a Amélia que era mulher de verdade. Boa. Então, pelo amor de Deus, não faz essas coisas. Isso aí já é um pouquinho demais. Vamos esperar chegar a terceira temporada que promete. Né? É. Isso aí. E a Jojo, cada vez mais amiguinha de boazinha e... Nossa, ficou a Michael, a mamãe, a terceira mamãe da Michael, cara. Eu não aguento mais isso. A Michael podcast tem tudo pra ser o melhor, cara. Que nós estamos aloprando, assim, num nível hard. Meu, a Jojo tá muito sobrando nessa cena e na série, assim. Ela, tipo, tá muito de canto, assim. Não, ela parece só pra encher o saco. Não, e outra, a atuação da Michelle Yeoh tá uma merda, cara. Merda, assim, sabe? Tá irritante ela nas cenas. Ela consegue ser pior que a Soniqua, cara. Sei lá, mas. É porque eles falaram pra coitada da Michelle Yeoh, falaram: olha, você é aquela pessoa que tem que ficar lembrando a todos que você é Imperatriz do Universo Espelho em todas as cenas que você tá. Independente de você não tá fazendo nenhuma maldade, você tem que mostrar pros outros que você é mal. Então, sempre que alguma coisa acontece, você tem que mostrar que você é insuportável, você é a vilã da novela. Não. Puta, é muito chato. Não, que ela é imperatriz e pansexual, tem que lembrar isso o tempo todo. Exato. E aí a Michael solta uma frase daquelas lacração de efeito, mas eu então irei até o futuro, levarei os dados pro futuro, mas eu não poderei voltar, com uma cara assim de nossa, todo mundo, se eu tivesse do lado eu ia falar yes! Caralho, quem tá aí? Vai embora, porra! Não, eu acho engraçado esse episódio, cara, que é isso também, quando você tem um personagem merda, vamos relembrar episódio 2 e 3 de Star Wars. O que aconteceu? O Jar Jar Binks ia ficando cada vez mais de canto, assim, né, cara? Faltava se esconder na tela, né? Beleza, né? Por quê? Porque, né, aquele resultado lá. Agora, Discovery, os caras são tão teimosos que os personagens bostas, tipo a Michael, cara, eles colocam ela não apenas como a protagonista, mas a protagonista que vai salvar a galáxia. E aí, quando ela vem falar que pode morrer e tal, cara, a gente tá tipo, puta, por favor, né? Caramba, demorou, né, cara? Só que tem outro probleminha. Caralho. Que eu vi nessa cena. Tipo assim, ela vira e fala assim, não, porque eu vou, eu nunca mais vou voltar. Cadê o Pike falando? Isso é a Frota Estelar, minha amiga. Você se alistou pra isso. A partir do momento que você se alistou uma Frota Estelar e tá dentro de uma nave estelar e vai pro espaço... Cara, é assim que acontece a vida, minha amiga. Aqui não tem seguro de vida, não. O Spock não fala nada, é tipo, foda-se, eu que não vou me opor a isso. Isso é, mano. Cara, ninguém tá se importando, cara. A gente tá aqui torcendo pra que, tipo assim, vai embora. Morre logo. Morre, diabo, né, meu? Porra. Ah, morre, diabo. Né, meu? Então é um absurdo. É, quando você tem um personagem ruim... É, como um protagonista, e ele sofre um perigo, você tá torcendo pra que ele morra mesmo, cara. Então eles falham nisso. Eles nem falham, porque ninguém se importa. Na cena, ninguém fala, não, você não pode fazer isso. E ela deveria falar, não, vou fazer, é o bem maior e tal. Ninguém fala nada. Tipo, fala, ah, você vai fazer isso, foda-se. É tipo, mantendo a analogia do Valdomiro, é a hora que o Anakin Skywalker se fode na lava, né? Ninguém ficou, ai, que tragédia do Anakin, não. Todo mundo ficou falando, finalmente vai vir o Darth Vader. Não, mas pelo menos ali você tinha certeza que ia surgir um personagem da hora, icônico, né? No caso da Michael, é a Michael. Você não sabe, ela vai lá pro futuro, daqui a 1000 anos, ela pode voltar sendo, sei lá, a Rainha Borg. É, ela sofre um whitewashing e vira a única... Bom, roupa preta Ela já tem. A única coisa boa, a única coisa boa desse episódio é o nome, que Doce Tristeza é literalmente o episódio. Né? Aliás, vocês sabem que é uma citação de Shakespeare, O episódio é uma merda. Aí, tipo, vamos botar o nome, né, que cita Shakespeare pra aparecer melhor do que é. Olha que engraçado. Despedida é sempre. Pardon, It's Such a Sweet Sorrow. Eles só colocaram o Sweet Sorrow, mas basicamente eles estão falando. Isso é a despedida. Por causa que, como eles não sabiam se ia ter ou não uma terceira temporada, eles estavam dando um jeito de fechar e, ao mesmo tempo, deixar a possibilidade da terceira temporada. E aí, eu queria pular pra próxima cena já, pra falar. Então, que... a próxima cena tem a ver com essa aí, que nós estamos falando que a Michael vai pro futuro, ela fala que vai pro futuro, e aí ninguém se manifesta. A cena seguinte, a primeira fala, é o Spock falando, a Michael tem que ficar no futuro. ele não só não falou nada, como ele reforça, ó, tem que ir pra lá, pelo amor de Deus. Antes era só o Pike que falava pelos fãs, o Spock tá começando, daqui a pouco o elenco inteiro vai falar, vaza, Michael, sei lá. E ele fala, ó, a Michael tem que, isso talvez acho que seja até pra gente discutir da futuro da série, né? A Michael tem que ficar no futuro permanentemente. Ou seja, se a Michael tem que ficar no futuro permanentemente, isso significa que nós estamos livres, né? Na verdade, isso aí é aquele reencontro com o Canon que o Kurtzman falou. Esse é o motivo da gente nunca ter visto a Michael na linha temporal normal. Só que aí eu te pergunto uma coisa. A gente nunca mais viu a Michael, ok, porque ela foi pro futuro. Mas, meu amigo, a Michael salvou a linha temporal de todo o universo. Você não acha que ia ter algum memorial, ela não ia ser citada em algum lugar? Aí veio o problema da sessão 31, né? Como a sessão 31 é secreto, tudo isso aí vai ser classificado secreto. É secreto aonde, aí, cara? O primeiro a sorrir depois que o Spock fala isso é o Tyler, cara. É engraçado isso. Mas vocês estão, muito tempo aí, eu quero já ir direto pra cereja do bolo, que é Sarek chorando. Olha que bonito. Sarek com os olhos marejados. A Amanda, tudo bem, mas o Sarek lá do lado, entendeu? Ele nunca esboçou um sentimento, entendeu? Pelo filho, né? Mas pela Michael... É cena a cena, você tá pulando 5 minutos, cara. Se tiver 4 horas aí o podcast, vamos fazer de 4 horas. Gente, pelo amor de Deus. Vocês não querem falar do Sarek emocionado, não? Eu tô louco pra falar do Sarek emocional. Dele cagando pro Spock também. Você vai pular, Michael. Quando eu vi essa cena. No buraco de minhoca, quando eu vi essa cena do Sarek chorando, eu comemorei que faz já, deixa eu ver, 24 anos, né? 24? 23. 23 anos, acho. Que o Mark Leonard já morreu, entendeu? Porque ele não viveu pra ver essa merda. Vocês repararam que tem o balde do Odo nessa cena, hein? Não. Tem não o balde do Odo à direita e tem um chifre aqui. Tem um bafomé mesmo. Tem um bodão ali, cara. Acho que é tem o bode e o balde do Odo ali, atrás dos pais da Mark. Alguém ouve black metal aí nessa então, nave. Então, o que tinha antes dessa cena era a galera falando que ia ficar na nave com ela, não era? Não, eu acho que isso daí foi depois, cara. Não, que ia ficar na nave com ela foi depois. O que tinha que era depois. Ela falando que tem que entrar no buraco de minhoca direito. Isso aí. Então eles estão lá no planeta da moça esperando, sem comunicação com a frota, sendo que a porra da sessão 30 tá uma hora, né? Uma hora e meia de distância, mas eles conseguem bloquear as comunicações a uma hora e meia de distância, né? Parabéns pra eles. Tudo bem que já que eles tinham o Sporo Drive, eles podiam dar um pulinho na Terra, falando, então, tá acontecendo isso, vem salvar a gente, e pular lá, né? Mas não, eles esqueceram que eles tinham o Sporo Drive, foram direto pro lugar, e aí o Sarek chega com a Amanda na nave deles que tava em Vulcano. Como rapidinho, né? Sarek é Ayrton Senna, velho. Gente, que o Sarek sabe que a filha vai morrer. Sabe o que tá acontecendo. Cadê a frota estelar com ele? Por que que ele não trouxe reforço? Ele sabe onde eles estão. É foda, realmente. Essa daí eu não tinha pensado. Não só ele sabe onde eles estão, ele chega muito rápido, né? Ele muito chega bizarro, rápido. Né? Ele pega uma navezinha, coisa, e chega lá mais rápido que a porra da Enterprise, que tem dobra 8. Não só a Enterprise, mas 31 naves da Sessão 31. E ele sabia onde eles iam estar. Ele sabe tudo. Ele pode... Ó, então, galera, eu entendi que tá vindo e que o Disco e que a Sessão 31 tá bloqueando vocês. Então eu vou embora pra eu avisar eles, tá? Pra eu chamar a Frota Estelar, porque a Frota Estelar tem sei lá quantas mil naves que sobrou e eles dão um pau em 30 navezinhas da Sessão 31, né? Às vezes não. Ele chamou e tá a caminho. Você não sabe. É, eu chamou, não chamou nada. Sabe, esse cara que tava lá tudo fumado, saiu da praia. Até ele pegar, sair de tirar o chinelo, cara. E essa coisa de Sarek emocionado, abraçando, explicando que os pais cometem erros na criação dos filhos. Não, mas aí beleza, cara. Isso daí pra mim são os primeiros sinais daquela síndrome lá que ele tem depois. Bende, né? Não, não é Panara, não. É outra. Panara é da. É Bende. Para essa cena, nem os mais fanáticos conseguiram elogiar, só tem isso a dizer. E é foda porque ele chora não, e não, ri também, cês, né, cara? Vocês não entenderam uma coisa. Quem causou o problema no futuro foi a Michael fazendo aquela elo mental. Foi a Michael que deu aquela doença nele no futuro. Vocês não entenderam isso? Como a Michael é muito importante pra esse universo? Aí não que é a primeira pensado. Coisa. Ele só tem essa doença por conta da Michael Byrne, meu amigo. Que legal. É só por isso. E isso que o Fernando Tudo falou. Se tivesse um doctor na nave, né, ele ia detectar a doença antes de curar o Sarek. Tem um problema canônico aqui. Que eles tentam... Um problema canônico. Não, tem um problema canônico grave. É, não, porque eles citam o Journey to Babel aqui. Porque o Sarek no fim fala que ele não. O Spock pediu pra eu não falar com ele. Não é verdade. Eu percebi isso. Não é verdade isso. Não é verdade. A Amanda tava presente ali nessa cena e ela fala outra coisa lá no Journey to Babel. Não, mas é que a gente descobre no Journey to Babel então que a Amanda é uma mentirosa safada. É isso que a gente descobre. É, acho que é. Ok. Não, mas, gente, vamos ser sinceros. Essa cena, ela não destruiu só o Canon, ela destrói tudo, cara. Ela é péssima. Ela não agregou nada, ela desconstruiu. Esse é o maior problema, tanto para o Canon, tanto para esse episódio. Eu concordo tudo com o que o Fernando falou. O cara consegue saber onde eles estão, mas a frota não. O cara vai embora, o cara não tem nem a pachorra de virar e falar assim: vocês estão precisando de ajuda? Querem alguma coisa? Ele é o embaixador mais cuzão. Ele não fala nada. Mano, o cara só veio pra despedir embora. Da Michael mesmo e foda-se, não, né, cara? Mas eu já tinha falado em outro podcast que ele tá sempre indo de um lugar pro outro, né? A única função do Sarek aqui nessa série é ir de um lugar pro outro. É o cara que mais viaja, né? Tipo, ele deve ter muita milhagem. É isso que eu ia comentar. Ah, mas é, gente, é bem de síndrome mesmo que ele tem. O Torelli tava certo. É, ele tá desorientado, cara. Ele fica vagando pelo espaço. O foda dessa sequência toda do Sarek, que a Amanda e a Michael é que ela consegue ser uma merda do começo ao fim mesmo. A cada frame. Porque termina pra quê? Parece que esse era o intuito. Fazer aquela meio que referência visual do Ira de Khan, do Spock com a mão no vidro, entendeu? Aí a Michael com a mãozinha no vidro, na janela da nave vendo. Nossa, é muito ridículo. Então isso, assim, e o nível de preguiça, entendeu? Essa cena toda ela é um desastre completo, assim, cara. Eu lembro de estar vendo isso e não estar acreditando. E a partir daqui é onde o episódio vai numa ladeira abaixo inacreditável. Assim. De aí, preguiça, aí nossa. E começa adeus de Michael, né? É que se a gente prestar atenção, a partir desse ponto, não acontece mais nada no episódio. Simplesmente mais nada. A partir desse ponto, é só a gente chorando. Cara, a outra coisa. E a Michael assistindo o telecurso de como viajar no... Como viajar do tempo. No com o traje da mamãe, entendeu? Ah, puta, cara... é muito ruim. Mas você sabe que o argumento dela de que ela é a única que conhece os diários e tem chance de pilotar aquilo, eu aceitei esse argumento pelo fato de que ela foi a única que colocaram pra rever os diários da mãe mesmo, mas ninguém assistiu aquela bosta. Só, Fernando, tem um pequeno problema. Se você consegue voar com o traje espacial, qual que é a dificuldade de você voar com outro traje espacial? Sei lá, nunca voei com traje espacial. Fernando, você consegue dirigir um carro de... Você consegue dirigir um Fusca de 1970? Ou de 1960? Consigo. Você consegue dirigir um carro hoje? Consigo. Então, é a mesma coisa pro traje de espacial de Discovery. Se você consegue pilotar um traje espacial, qual que é a dificuldade de pilotar um outro traje? Porque o traje espacial da Sessão 31 é montado no sistema de um traje espacial, caralho. Sem contar que o traje espacial da Discovery da Sessão 31, aí, essa merda aí, ele foi feito 20 anos antes, né? Então... A única diferença desses trajes espacial foi que a mãe falou, que ele tem uma asa que serve para ser puxada pro futuro, pro passado, pro presente, pra viajar. É essa, não tem dificuldade. Ah, e o mais engraçado é que, assim, nessa sequência toda aí, a Michael, tipo, faz uma despedida com os pais e ela fala pra ela, ah, não, o Spock ama muito vocês, ele vai estar com vocês e tudo mais. E dali algumas cenas, o Spock vai na Discovery junto e, teoricamente, iria pro futuro com ela. E ela tá cagando, ela não fala nada pra ele, tipo, ó, nossos pais vão ficar chateados de você. E se fuder lá comigo, entendeu? Mas ela diz o que ela disse pros pais 5 minutos antes. O foda do... Podia falar assim, ao menos eles têm o Cyborg. Mas, cara, mas o foda da Discovery é isso. Parece que eles só se preocupam em explicar aquilo que, tipo... Por exemplo, por que não se preocupar em ela falar com o Spock? Porque, os fãs já sabem que o Spock vai estar na série clássica, então não precisa falar nada disso e tal, não sei o quê. Porque... Eu achei isso ridículo. Eu tava vendo com a Rebeca em casa e eu falei assim, olha que legal, o Spock tá no grupo junto com a galera falando que vai ficar com a Michael e ir pro futuro. Olha que legal, eu tenho certeza que a próxima cena do próximo episódio vai ser acontecendo algum acidente e o Spock vai ficar pra trás. Tipo, qual é a surpresa? Qual que é a revelação? E o Spock não abre a boca, né? O que eu acho impressionante nesse episódio é que o Spock é o mudinho. É a grande atuação do Ethan Peck, ele não abre a boca, porque ele não fala nada. Ele tem acho que 3 falas no episódio inteiro. Então não, você pensa, o episódio que aparece a Enterprise, o Spock não abre a boca, velho. Não, e aí o Spock fala, vamos com você, por favor, aceite isso. Ele não fala que é lógico, ele não fala porra nenhuma, é tipo, vamos com você, aceite isso. É, sei lá, cara, é tudo muito, essa aqui é ladeira abaixo. Você definiu muito bem. Mas Discovery não tem noção de que hora que se coloca figurante e que hora não coloca, eles não sabem definir isso. Porque o Pike, no início do episódio, vira e fala assim, já que a Discovery não explodiu, eu quero só o pessoal mínimo pra Discovery funcionar. A próxima cena tá na cena de corredor e tem tipo 20 tripulantes correndo pelo corredor assim, passeando, sem o que fazer. Vocês não, perceberam isso? Não, sim, e o pior é que ela chora de novo. É, não, ela tipo, chora. Tipo, ela bastante, chora, tipo, oh, eu achei que ninguém gostava de mim nessa série. Cara, é bem isso. Essa cena toda da despedida com a galera eu achei tão vergonhosa. Porque é tão artificial, entendeu? Aquela galerinha que você não se importa, a personagem principal você se importa menos ainda. O drama é todo artificial e ela chorando como chora em todo episódio. E aí vai vir a cena que essa daí é a que eu mais gargalhei mesmo. Que é o Tyler e a Michael, que cara. Só deixa eu fazer um comentário do Saru nessa outra cena, que ele fala, sei que você diria coisas lindas. Cara, lindas, velho, quando que a Michael disse coisas lindas na vida, velho? Nenhum momento. Vamos lembrar as coisas bonitas que a Michael disse. Ela gosta de dar discurso mala. Então, mas não são coisas lindas. Ela nunca lindo, falou, nossa, é, você lindo. É, ela falou, eu sou Starfleet, né? Ela falou, nossa. Bonito. Eu vi um monte de gente no Facebook escrevendo, eu sou o Frota Estelar. Mas e aí? Aí o Tyler faz aquela cara de choro. Cara, a carinha de choro do Tyler, cara. Nossa, é um grande ator. Quando eu vi isso, ruim. Aí a Michael sai correndo e a música sobe, aquela música piegas pra caralho. Eu falei, não é muito possível, ruim. É muito ruim. Cara, ruim. Sabe quando você quer se esconder de vergonha? Eu falei, eu não acredito que nível de porcaria que Discovery tá indo cada vez mais. Sabe? Parece que eles estão acelerando em dobra. Assim, sabe, pra cada vez mais ficar piegas e vergonhoso, entende? Vou fazer outro parênteses pra minha namorada. Ela falou, não acredito, vai se fuder. Tipo, ninguém aguenta isso aí, é muito falso. O problema da cena é que quando ela vai se despedir, ninguém, o Ash é o último a saber. Tanto que ele parece que ele começa a querer discutir de novo. Não, mas como assim? Você não vê. Aí tanto que o Pike vira e fala: não, se a gente tivesse recebido uma solução, já, né? Nós teríamos uma solução pra isso. Caralho, ninguém avisa o Tyler de nada mesmo, né? O cara é sempre o último do último a saber alguma informação, né? Assim como ele é da sessão 31, hein? Assim como todo corno, né? O Tyler. É o último a saber. Então, mas e aí? E aí vem o clip show de gente se despedindo também, que eu achei, nossa, cara, personagens que você pouco se importa, assim, sabe? Que você, quem é? Da onde, sabe? Nunca desenvolveram direito. Ai, cara, a gente pode discutir isso rápido, porque foi tão bosta que eu não quero nem discutir isso. É lixo, cara. É tipo, eu quero esquecer essa cena. Os caras, se pensar que isso são oficiais treinados, cara. São oficiais treinados. E essa pieguice total, tipo, o dever é a última coisa. Eles têm que mandar o recadinho do coração. Nossa, entendeu? Cara. Entendeu? Sei lá, cara. Imagina, em cada batalha isso... que eles tivessem, eles têm que mandar o recadinho do coração. Isso me incomodou muito. Chama testamento já. É. Isso me incomodou muito, que é isso exatamente. Cara, você é um oficial. Você, quando tá numa nave, essa porra vai explodir. Todo mundo já tem testamento. E vamos falar uma coisinha? Eles estão indo pra onde, gente? Eles estão indo pro futuro, caralho. É. Eles não estão indo pra forca, eles estão indo pro futuro. Ninguém tá morrendo. E se chegar no futuro, o que tem no futuro? Que século que eles estão indo? Cara, se der certo no futuro, eles podem voltar pra trás, caralho. E são os mesmos que viram fazer uma supernova em 5 segundos, cara. Exato. É fácil voltar. Cara, eu fiquei imaginando assim, peraí, eu estou indo pro futuro pra solucionar a coisa. Então significa, se eu chegar no futuro, eu cheguei com a solução, correto? Se eu tô no futuro, tudo existe, federação existe, todo mundo tá feliz, vivendo a paz, a morninha, beleza. Então é só eu chegar de novo naquela mulher lá, recristalizar o cristal e voltar no tempo de novo, meu amigo. Olha o grau da infantilidade das frases, né? O Stamets fala, e você sempre traduziu a mamãe e o papai pra mim. E vice-versa, cara, meu Deus. Eu queria comentar, cara, que. Não, é sério. Eu nunca, nunca senti tanta vergonha assistindo qualquer coisa de Star Trek, assim, durante tanto tempo. Por exemplo, vai no Star Trek 5, a gente sente vergonha vendo a Uhura dançando, mas aquilo é rápido. A gente passa vergonha em vários momentos, entendeu? Mas tem um objetivo. Mas eu quero dizer o seguinte, cara. Eu quero dizer o seguinte, durante, sei lá, 40 minutos, mas sei lá quanto, muitos minutos sentindo bastante vergonha, foi a primeira vez na minha vida assistindo Star Trek, foi com esse episódio, durante muito tempo. Cara. Foi doce tristeza. Brother, parece que eles viram Titanic, a cena final, cara, e resolveram reproduzir, cara, com a galera que vai morrer no navio, tocando. Não, mas aí eles mandaram. Quarteto de cordas, não, mas Titanic da mulher. Legal, cara, isso aí é uma bosta. Só que aí, ao invés deles escreverem, eles deram pro filho de 6 anos escrever, reproduzir Titanic, entendeu? Parece que é isso, entendeu? Então, cara, por isso aquilo que eu falei no, nas considerações iniciais, assim. Esse é o episódio mais vergonha alheia que eu já vi, sei lá, um acho dos que piores. É o pior episódio da série, cara, mesmo, provavelmente acho. O pior da série e talvez o pior da franquia inteira, cara. Assim, é um negócio absurdamente. É o pior podre, porque ele tem uma responsabilidade, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de fechar a temporada, né? Abrir o fechamento da temporada, que são duas partes. E é o primeiro episódio que a Enterprise participa de fato do episódio. Então, isso, cara. Né, cara? Você pensar que esse episódio deveria ser um tributo à série com a Enterprise, e essa bosta, entendeu? Esse ódio a Michael, deveria chamar isso, né? Esse episódio é um grande ódio a Michael. É a Nossa Senhora de Michael mesmo. É, exato. Da choradeira. Da choradeira. Da choradeira. Exatamente, cara. Muito ruim, cara. É muito ruim. Não, então... Assim, vendo cena a cena é muito mais constrangedor. Assim, os episódios bem ruins de Star Trek, eles sempre, na maior parte das vezes, eram roteiros escritos à pressa, bottle shows, coisas de contenção de orçamento, ou então... você tinha episódios ruins também, grandiosos, mas no nível desse, com tantas coisas e que se apoia, tenta se apoiar bastante na série clássica, então realmente era uma responsabilidade grande pra você chegar e fazer o que pra mim foi talvez o pior episódio que eu já vi na vida de Star Trek, talvez seja isso, cara, porque de fato é uma coisa, cara, eu fiquei impressionado com o nível de escrotidão que esse episódio alcançou, assim. né? Esse exagero em cada um daqueles problemas de Discovery. Qual o problema de Discovery? Michael chorando. Tem, pra caralho. É preguiça. Porra, vamos chafurdar, entendeu? Cada, é, ciência maluca. Furos. Furos de roteiro. Furos. Personagens inconsistentes. Coisas artificiais. Tudo, cara, que você pensa em Discovery. Furo de cano. Descaracterização de personagens. Tudo, cara. É incrível, assim. É praticamente uma obra-prima nesse sentido, se for parar pra pensar. Assim. É, eu acho que é o pior episódio mesmo. Você tem razão. Porque não é só o roteiro, né? Como as cenas são executadas, a forma em que elas são resolvidas, o comportamento dos personagens naquela situação. Então são tantos elementos negativos que, assim, e ainda tem mais, cara. Ainda outra cena. Na verdade, cara, a gente vai ficar aqui 2 horas e meia falando e vai ser um resumo, porque tem muitos detalhes. Por exemplo, quando falam, o Pike, Discovery terá um novo capitão. Aí tem que ter a cena da Michael dando uma olhadinha, ela dá uma olhadinha pro Saru, uma coisa mais óbvia, cara. Tem um outro problema antes, que ele fala, nos distancie de Isaías. E aí a Detmer, acho que fala, a mulher não saiu, né, não sei o quê, essa briga não é deles. Ela fala que a mulher não saiu lá em algum momento. Ela tá na nave, é. É, não tenho confirmação que a Vossa Alteza Serena saiu. Aí o pai que fala, foda-se, o problema dela. E a primeira diretriz? E o fato de não interferir, o fato deles não serem da federação, nem ligados à frota, em nada. Tipo, foda-se, a mulher tá aqui, ela é só a Vossa Alteza do planeta, cara, então fala um pouco. Eu acho que essa moça vai aparecer no futuro com eles, pra uma terceira temporada, porque o Alex Kurtzman criou essa personagem e ele gosta tanto dela que ele vai querer que ela fire uma das personagens principais na próxima temporada. Ainda bem que é uma personagem extremamente carismática que todo mundo gostou. Só que, assim, a decisão dela ficar é uma coisa tão idiota, né? Porque aí ela fala, ai, nós somos um time, não sei o quê, ai, nós somos demais. Tipo, ela nem conhece, velho, ela só conhece a Tilly. E, tipo, ela nem conhece, ela dá uma energia de supernova pra uma frota estranha. Ela fala que ela protege o planeta dela, mas ela vai pro futuro e tá cagando e andando pro planeta dela. Tipo, cara, nada faz sentido. Sabe quando nada faz mas sentido? Mas a Tilly dá sorvete pra ela, né? Então, acho que é por isso. É verdade. Ela não consegue fazer sorvete, lembre-se disso. Supernova não, mas você tá falando que isso é idiota. Se você voltar uma cena antes, a idiotice é pior. Porque eles mandam, a Discovery, ela dá o salto até o planeta dessa rainha, certo? Certo. Tem como saber pra onde a Discovery vai quando ela dá o salto? Não. Tem, eles põem as coordenadas lá, a sessão 31 tava rastreando a Discovery porque ela tá ali parada. Quando ela salta, você consegue achar essa nave imediatamente quando ela sai do outro lado? Acho que não, só se você tiver um raio de ação grande, né? Exatamente, você não tem. Aí o que eles fazem? Enterprise vai pra tal lugar. Então você tava colocando uma bússola, um raio, um X em você, você tá entendendo? Você tá botando um alvo gigante na sua cabeça. Ao invés de virar e falar assim, ô Enterprise, vai buscar ajuda numa estação espacial aqui próximo, ou espera a gente tal estação, reúne uma frota lá, pra gente esperar vocês lá. Mas é que o Pike queria vazar, cara. Ele não aguentava mais. Esse é um outro ponto também, cara. Porque diabos... Aí ele chega, beleza. Pra mim, a Enterprise não teria mais acompanhado a Discovery nesse ponto já. Aí a Discovery chega lá no planeta e fala assim, olha, quando eu der energia aqui, quando eu botar o Viagra aqui nesse negócio aqui, não vai mais poder usar o motor de esporos. Porque a hora que der a explosão, vai murchar pra caralho. Aí eu fiquei imaginando assim, então por que antes de você conectar isso no motor de esporos, eu só dou mais a porra de um salto? É, exato. Pra Elysium lá, que é 200 anos luz de... Sim, sem dúvida. Eu posso ir pra qualquer lugar. Eu salto. Eles precisavam de uma supernova? Não precisava nem ter criado. Tem uma supernova no Catetigama. Vamos lá. Cara, é exatamente. Por que que no começo do episódio... É uma coisa que eu ia comentar também, acabei esquecendo, que é tanta cagada, né, cara? Por que que no começo do episódio tinha essa urgência de, não, temos que agora energizar esse cristal do tempo agora? Meu... Dá um salto com essa merda, vai pra longe. Lembra em Battlestar Galactica, quando eles estavam se escondendo, acho que na... Não sei se era a segunda ou terceira. Eles estavam fugindo. Cara, lembra daquele período que eles ficaram um tempão, assim, escondidos, cara? Porra. Eles ficavam saltando até os caras chegarem. Cara, era isso que eles tinham que ter... Sabe, aquilo foi, entendeu? Algo assim, mas não, como a temporada tá acabando, né? Temos que fazer cliffhangers e cenas de ação e urgência e ação e não sei o quê, e salvação, Michael, não sei o quê. Aí, cai nessa. E aí a gente começa a reparar. Na hora você vê os furos. E o problema é que é na hora. Peraí, por que, cara? Por que essa urgência, não, entendeu? E assim, por que, que o Pike que decide quem vai ser o capitão? Não tem a almirante? Não tá na Enterprise? Não, lá, tem, agora vamos começar a falar sobre isso então agora, né? Por que diabos o Pike falou, aí galera, fui, vazei, falou, problema de vocês, né? Por quê? É engraçado. Por quê? Porque ele tá cagando. Não, quer Enterprise como eu falei, cara, em Discovery parece que tudo eles só se preocupam agora em, puto, os fãs estão reclamando, o Pike tem que retornar, porque ele tem que estar na Enterprise, não sei o quê, não sei o quê. Então... foda-se a maneira que isso é feito, entendeu? Não, porque esse não era, cara, esse, cronômetro. Cara, esse era o último... tempo restante até a sessão 31 estar sob algum... Cara, esse era o pior momento para o Pike sair, é o que menos faz sentido na temporada inteira, para o Pike simplesmente ir embora, velho. Agora que era a hora dele ficar o pé e falar... porque você tem uma almirante e uma primeira oficial na Enterprise que podem muito bem cuidar dela numa batalha. Quem precisava de um capitão ali experiente era a Discovery, né? Não, então, aí com isso... Ah, ele tá pouco se fudendo. Aí com isso... Então, tudo isso, mas aí pra que tem isso daí? Pra quê? Pra ter a cena de pieguice. Porque o propósito do episódio é fazer nego chorar de qualquer maneira possível, entendeu? Então você tem que ter a tripulação despedindo-se do Pike, entendeu? Aí pra ter essa cena que supostamente era pra ser emocionante, mas eu só achei cagado. Ah, é que eles vão pro futuro, né? Mas, vão pro futuro. Mas se ele é o capitão heróico que surgiu pra isso nessa série, ele não deveria falar, não, eu vou com vocês até o fim. Então, mas aí ele sabe que o futuro dele é aquela cadeira, não, não, né? Não, então, mas peraí, aí é que tá também, Paulo. Esse era o momento dele tentar mudar o futuro, porra. É verdade, se ele vai pro futuro, ele não cai na cadeira. Então... Isso faz sentido, faz muito sentido. É. Essa... eu não pensei desse jeito. Essa era a hora, então ficou totalmente cagada essa despedida em vários níveis, cara. Totalmente cagada. Ah, mas eu fiquei feliz que ele voltou pra Enterprise, cara. Eu não queria que ele ficasse nessa merda. E acho assim, é engraçada essa cena, quando ele levanta e todos levantam meio que pra honrar dele, que dá a sensação de que ele tá olhando pra todo mundo e pensando como tem gente idiota aqui, né? Eu até fiz um meme. Disso aí. E confesso que foi o melhor meme que eu vi, né, dessa semana, viu? Eu compartilhei, que valeu essa porra. É, pô. Você sente assim, que você se sente no, na pele do Pike olhando pra todo mundo, né? E é tão piegas a cena que você fala, nossa, ele tá olhando pros caras com um certo desprezo, de puta, caralho. Como tem gente idiota aqui, né? E eu acho engraçado que o Spock continua de boca calada, né? O Spock mudinho. Ah, cara, eu só achei tudo bem cagado mesmo, porque é aquela coisa, a Discovery agora tá preocupada em encaixar o canon seletivamente só com as coisas muito maiores, assim, sabe? O Pike não pode estar aqui, mas pelo menos é um sinal. É, mas é um sinal de que se isso encaixar no fim, por eles viajarem no tempo, algumas coisas... Pelo menos a gente se livrou de tantas merdas que eles fizeram ao longo disso aí, entendeu? Porque o que tá feito, entendeu? A gente proteger o que a gente acha bom é melhor, né? Então acho que é bom que faça isso mesmo, foda-se. Caramba. Se vai mandar Michael pra casa do caralho, se o Spock vai sair depois. Eu não quero nem saber, eu só não quero que estrague as coisas que estão bem feitas. Não, mas já tá estragado, pô. O Sarek já chorou. O Sarek já chorou, cara. É só você não assistir, pega os Blu-rays, DVDs. É só tá você fora. Não assistir, olha lá. Se não gosta, não assiste. Não, mas só você não assistir, finge que não existe, não valeu. Não valeu. O meu sonho é era que o episódio final fosse eles voltando no começo, salvando a Shenzhou lá e acabou, não tem nada. Eu queria uma guerra temporal aí que mostrasse que tudo isso foi uma facção que fudeu com a gente e volte ao normal. Não, eu queria que no final, o que eu queria mesmo, que no final tudo se mostrasse... Aí foram as milícias, já que eles gostam de lacrar. Eu acho que assim, ó, no final tinha que mostrar que tudo isso é mais um dos devaneios daquele garoto lá. O Fernando que tá ligado, tem um garotinho. É numa série de hospital. Isso, que existe a teoria de que todas as séries americanas se passam na cabeça do garotinho. Na cabeça do moleque, do menino autista. É, e daí Discovery é só mais. Discovery, tipo, foi a viagem de LSD, assim, o moleque tomou um LSD e. Ele tá mais velho agora, né? Não, a cena final podia ser um imaginação do Sarek fumando maconha lá. Tipo, ah, não, não, love you. Bota aquela música do Bob Marley. Com aquela cena da fumada. Sabe o que ia ser muito foda? Só que eles não vão fazer de jeito nenhum. A hora que a Michael entrar no buraco de verme, todo o universo voltar a ser clássico, design da série dos anos 60 e tal, a Enterprise voltar a ser exatamente o que era e mostrar que tudo aquilo era por causa que a Discovery e a Michael existiam. Ia ser muito foda, mas eles não. Mas eu acho que tem. Então, eu acho que a resposta do Canon vai ter isso, cara. Porque eu o acho. Spock fala que ela precisa permanentemente ficar no futuro, significa que ela é o fator determinante para que as coisas deem tudo errado, para que a Enterprise exploda e tudo mais, e tudo aquilo que ela sonhou, vamos dizer assim, o que ela viu do futuro. Então ela sabe que ela tem que sair daí dessa merda para que eles sobrevivam. Só que assim, se eles zerarem as coisas desse jeito, eu não sei como eles vão fazer uma terceira temporada, né? Porque essa merda... Então, mas abrindo aspa, Michael, né? Nisso que você falou, eu acho que eles vão deixar um gancho desse nível... Pra dizer, olha, eu acho que tudo que foi mostrado agora não aconteceu, porque a Michael se foi pro futuro e resolveu o problema, e a terceira temporada de Star Trek Discovery, porque só leva o nome por causa da nave, vai ser no futuro. Eles vão jogar essa merda pro eu futuro. Eu também acho que eles vão acabar fazendo lá no século 31. É isso que vai acontecer. É 33, né? Século 33. Mas seria lindo se eles limpassem, né, a história antiga vai... isso que... Século 200. Não, é 33, é aí, do short track 31, lá, Calypso. Isso, e ela vai dar ligação naquele... E aí, isso que eu falo, o que ficar, digamos que a interferência temporal residual, o que ficar, vai ser continuado pela série do Pike. Eu acho que é isso que eles estão armando por trás. Pô, mas isso é uma boa solução. Vamos combinar que essa é uma boa solução, porque não acaba com Discovery vai existir lá 950 anos no futuro, ou seja, Michael vai estar bem longe de fazer qualquer dano no canon. Bem longe de fuder a linha temporal. É, né? Exato, não, então, bem longe de fuder o nosso brinquedo. Na verdade já tá tudo fudido já, não vem com essa não. Já tá não tudo... vai anular, velho. Tá tudo fudido. Não, se o Pike continuar, se tiver a série do Pike, todo mundo lembrar da Michael e dos eventos de tudo, então tudo aconteceu e então já tá tudo fudido, entendeu? Não, mas não vai ter a série do Pike, mas sem eles lembrarem de nada, a Michael não existiu. Acabou, mas você acha que é isso mesmo? Velho. Duvido, cara. Ah, vai ser, senão o Spock não teria citado ela. Encaixa tudo, cara. Eles estão preocupados em encaixar no cano. Aonde, entendeu? Que eles estão preocupados em encaixar? A gente vai ver no próximo episódio, talvez. Não, né? Eles estão. Dá pra ver, tem umas coisas que não fazem, que vocês mesmos chamaram a atenção, que fazem sentido de que eles estão tentando. Mas não é uma correção sutil. É uma correção Valdomiro, de uma linha que tá lá na puta que pariu e vem pra direita, né? Eles estão tentando corrigir e tipo, mandar a Michael pro futuro. O que que a gente fala desde que Discovery começou? Desde a primeira temporada. Se essa porra se passasse depois de tudo, ficaria muito mais fácil de entender tudo. Sim. Todos os fãs falam isso. Seria todo muito mais mundo aceitável. Fala isso. Não, exatamente. Até o visual de Discovery seria aceitável. Qual é a solução? Então, qual é a solução do... O Kurtzman falou que ele escuta os fãs. Ele tá. É pra falar, cara, a solução dessa merda vai ser pra agradar todo mundo e pra não perder o que eles fizeram. E dependendo do que a Michael fizer indo nessa viagem pro futuro, ela pode anular o que ela... toda essa linha temporal, mas ela pode existir paralela. É isso que eu quero te dizer, eles vão deixar o gancho pra isso. É, eu acho que vai ser isso aí mesmo. Bom, e acho que, assim, não você vê o desespero, hoje eu te marquei, Valdomiro, num comentário de um fã americano lá no Trek Movie, que ele falava assim, eu acho que os haters de Discovery influenciaram muito esse episódio final da série na segunda temporada. O cara falava isso, esse americano. E eu acho exatamente isso mesmo, eu acho que todo mundo reclamando influenciou esse final, porque os caras estão tentando encontrar com um jeito de não ferrar o canon. Mas, ô Paulo, eu entendo, tipo assim, eu entendo que sofreu uma influência, eu entendo que essa temporada só foi do jeito que ela foi, por causa de reclamação sim, por causa de resultados pífios de audiência, nenhum interesse por merchandising, etc. Mas... eu ainda não confio, ou melhor, eu não acho que o que nós entendemos como consertar o canon é o que o Alex Kurtzman entende ou realmente está se expressando sobre, entendeu? A gente então, só vai saber não isso... Eu acho que o Alex Kurtzman entende de nada. Então, vamos... E me fala, quais são os grandes sucessos do Alex Kurtzman mesmo? Nenhum. Nenhum. É. Não, qual que é? Eu sei qual que é. Ele era o homem por trás do grande Dark Universo. Isso. Da Múmia, né? Múmia. Que teve um filme. É. Mas, então, só uma coisa, não vamos perder tempo mais com especulação. Não, a gente não vai especulação. Discutir isso depois. Mas eu acho, assim, uma coisa importante pontuar. A terceira temporada não tá escrita, entendeu? Então eu acho que eles vão jogar isso no ar, entendeu? E ver o que vai acontecer. Porque ele abriu uma porta pra consertar tudo. Eles abriram portas pra consertar tudo em todos os episódios, cara. Só foram perdendo oportunidades ao longo do caminho, cara. Eles abriram então, mas agora eu acho que. Mas eu acho que vai ter. Porque assim, o cara não ia prometer uma resposta aos fãs protetores do Canon sem colocar isso, entendeu? Cara, ele prometeu uma resposta. Olha, o que a gente sabe. Cara, você acredita na promessa de Alex Kurtzman, cara? Sério mesmo? Cara, o quê? Esse cara tá prometendo. Essa merda de promessa tá vindo desde 2015, quando surgiu a notícia. 2016, né? 2016 surgiu. Foi 2016. A notícia foi no aniversário de 50 anos. Showrunner. A notícia de uma nova série de Star Trek surgiu no dia 2 de novembro de 2015. Que eu me lembro muito. Mas são coisas diferentes, o Valdomiro. O Kurtzman assumiu a série como showrunner a partir do episódio 6, se eu não me engano, dessa temporada. Você mesmo como pontuou showrunner, aqui. Como showrunner. Então, mas você mesmo pontuou. Era Bad Robot, era o esquema dele lá. Sim, então, mas ele é da equipe de produção desse começo. Do anúncio. Mas você mesmo pontuou que é uma série completamente diferente do sexto episódio pra frente e do primeiro ao quinto episódio. Então, nitidamente, houve uma mudança aí de curso em que vai indo nessa direção que a gente tá vendo que tá indo, entendeu? Sim, mas... Inclusive que os Disco Lovers estão desesperados. Não é só... É sério, eles estão desesperados. Eles estão desesperados, entendeu? Você vê que, assim, quem elogiava todo episódio agora critica. Então eles estão meio que batendo pino, cara. Eles estão com medo. Tá rolando medo, assim. Tá rolando medinho. Estive errado esse tempo inteiro. Tá rolando medinho de agradar nós, entendeu? Agradar quem tá descendo o cacete. Cadê o Thiago aqui? Que o Thiago concorda comigo, porra. Mas assim, gente. Tá bom, concordo. Não, mas eu concordo assim. Isso. Não. Mas eu concordo com o que o Paulo falou, porque é engraçado. A galera, o pessoal só defendia Discovery, né? Com escudo e espada. Aí a coisa desses últimos tempos deu uma degringolada. Aí a galera mudou de opinião. E no final vai falar assim: não, mas eu sempre soube disso. Eu sempre soube que Discovery ia para o outro lado. Eu tenho certeza. É que nem o Lorca, a gente falava que não era um capitão da Frota Estelar. Eles, não, é o capitão do novo, você tem que abraçar o novo. Aí depois a gente descobriu que era do espelho. Ah, não, aí tá vendo como é bem feito? Nossa, tá vendo? Olha como pegou todo mundo de surpresa. Olha que criatividade fizeram com o Lorca. Eu me lembro que eu até me excedi no podcast quando saiu o negócio que o Lorca. Você sempre se excede, fica por aí. Eu tô de boa. Mas é que nem, por exemplo, esse lance dos hologramas, entendeu? E agora tem a personagem lá falando: olha, número 1, hein? Personagem da série clássica, dizendo: não é pra ter mais. Parece não, que, nunca né, mais teremos hologramas. Mas, isso eu previ. Eu falei aqui, vocês falaram que eu era louco. Você lembra quando eu falei isso aí? O negócio dos escritores, terceira temporada não está escrita. A Michelle Paradise, em teoria, está chefiando as ideias que estão sendo desenvolvidas para a terceira temporada, mas no momento a prioridade é a série do Picard. Então, no momento, a equipe está trabalhando a série do Picard, e a hora que começarem a gravar a série do Picard e tal e coisa, eles vão voltar a atenção para a terceira temporada de Discovery. Então, e sem falar que é o óbvio de trabalhar a terceira temporada é esperar ver a reação do público pro final da segunda, né? Pessoal, chega. Vamos fechar essa merda. Vamos fechar esse podcast. 2 horas e caralhado, ficando dentro de especulação fudida, hein? The line has to be drawn here! This far and no further! Seguinte, o Pike sabe do universo do espelho o tempo todo, tá? É isso. É, no episódio. Ele dá piscadinha pra piscadinha jogar. Foi isso? Ele sempre soube do universo do espelho. Bom, pelo menos não ficou aquela coisa que. Ele ficou menos idiota. Né? Porque uma nave inteira que todo mundo conhece, né? Mas aí eu tenho uma dúvida. O Pike sempre soube do Universo Espelho. Todo mundo sabe da porra do Universo Espelho. Então, quando o Kirk for para o Universo Espelho, o Spock deveria já ter se tocado, né? Na hora ali. Não, mas esse tá falando do Universo Canônico. Esse aqui é o Universo Prime. Ah, entendeu? Tudo bem, desculpa. A Michael vai desfazer tudo isso aí. Ninguém vai saber de nada. Ah, cara, mas da boa, eu achei a Shanna bem, bem bosta, sabe? Aquela piscadinha. Aí eu sempre soube. Plim! Ah, toma no cu, filha da puta. Não, sabe o que, que eu realmente não entendi? Por que, que a JoJo falou? Então, só pra você ficar sabendo, eu sou uma terrana. Ele nem deveria saber o que é uma terrana. Não, e só pra você ficar sabendo que a minha série vem aí no lugar da sua. Foi isso que ela falou. Eu sou uma terrana do Universo do Espelho. Eu sei, eu tava vendo a série. A minha série vem aqui no lugar da sua, entendeu? Tá, eu acho então, que é... ó, praticamente o episódio termina no mesmo ponto que começou o episódio anterior. Esse episódio aqui não serviu pra quase nada mesmo, no final das contas, né? Porque... serviu pra chorar. É, prepare for battle. Caramba, mas na verdade, o episódio termina basicamente do mesmo jeito, só que com duas naves agora. Então era, foi só isso. Agora tem duas naves ao invés de uma só, né? Então, é isso. E assim acaba. É, algum comentário sobre isso? Ou já vamos partir para a consideração? A gente não falou da Rick Sanchez ficando no negócio lá com para morrer, consertando o motor lá. Ah, sim. Ela ficou lá, né? E teve visões também. Visões. É, ela teve as visões. Mas assim, ela ficou lá para se matar, para salvar todo mundo lá por causa da radiação da caralha toda. Eles vão se livrar da personagem, por acaso? Ah, provavelmente, né? Porra, eu gostei da personagem, eu sério mesmo, da zoeira. Querem. Eles mudaram. Era uma das menos piores, né? É por isso que ela sumiu, depois que o Kurtzman sumiu, ela sumiu. Ela deu uma sumida mesmo, isso é verdade. Pessoal, considerações finais, chega disso. Começando com... tá acabando, não vejo a hora. Começando com o Torelli. Torelli, vamos lá. O que, que você achou agora que você... Ou melhor, se você quiser falar do episódio de The Good Doctor aí também, não sei se... Não, vocês estão falando aí, eu tava reassistindo no mudo aqui, você tinha extraído alguma coisa, brother. Não tem nada, meu irmão. Você não se emocionou não, cara, com a Michael? Você não se emocionou com o Sarek chorando? O que, que você achou disso? O beijo, ele gostou do beijo. Cara, o eu tô emocionado que vai acabar, cara. Eu vou chorar muito de alegria no próximo episódio, cara. Você não curtiu toda essa análise minuciosa aí? 14 episódios, eles andaram em círculo, não aconteceu nada, cara. Nada, cara. Você anda pra outro mesmo lugar, cara. A nave vai sumir. Aparentemente não vai ter nada a ver com o Canon, porra, eles vão sumir com a cara da nave. Eu só vai servir pra bagunçar a sessão 31, né? Eu tô ansioso mesmo pra começar a série da sessão 31, a gente falar mal da sessão 31 na sessão 31. Olha só. Isso é interessante. Ainda faltam dois sinais, né? Mind blowing. Nesse episódio não teve sinal, né? Ou teve mais um sinal. Faltam dois ainda, não faltam? Não eram sete? Tá contando, você tá contando. Eram sete. Eu tô contando, esse é o cinco. Vai acabar no próximo, não interessa, cara. Que bom. Não, mas falta mais dois sinais, cara. O Paulo tá lá. Mas eu quero os dois sinais que me prometeram. É isso aí. Tá, então é isso. Cara, não são sete sinais, são seis sinais. São cinco sinais. O Spock contou errado. Ele é disléxico. Ah, ele é disléxico. Aquele cara lá, aquele cara... Quem descobriu que era sete sinais é o Spock, ele disléxico, coitado, ele contou errado. Ai, o último é o dedo do meio, pra todo mundo que gosta de Discovery. Isso, essa galera. Cara, eu fico impressionado que a galera chama a gente de hater, né? Hater, porque assim, você critica, o negócio tá uma merda, cara. Mas é uma coisa que eu falei lá no grupo da sessão, quero repetir aqui. Se você pega os podcasts antigos, durante a produção, a pré-produção, e os boatos, a gente tava empolgado pra caralho, cara. A gente tava relevando uma porrada de merda que já tava aparecendo, entendeu? A gente tava genuinamente feliz que ia ter uma série nova, porra. Porra, cara. Então é que a gente não é hater, não, cara. Não, é que nem quando eu tava falando aí... Mas chamam são os disco lovers, cara. Ó, porque, ó, quando, por exemplo, quando saiu... Eu lembro bem do dia 2 de novembro de 2015, cara. Quando saiu esse anúncio, foi um dia mágico pra mim, velho. Eu gravei um podcast. Eu gravei o podcast. Por isso que era o Dia dos Mortos, cara. É, então. O prenúncio já estava lá, né? Então, gravamos o podcast, o Futorelli estava também. A gente mega empolgado. Cara, ouvir esse podcast de hoje deve ser uma decepção, cara. Porque... Não, vocês não fazem ideia o que foi assistir o primeiro episódio de Discord, porque eu e o Valdomiro ficamos acordados a madrugada inteira sem conseguir dormir. Não, mentira. Eu e ele sentados no sofá. Você se lembra errado, na verdade. A gente voltou, a gente dormiu, mas acordou de novo, né? É, você foi lá, tá na hora aí. Brother, não, a gente ficou na hora. Semana. Ele passou o fim de semana aqui em casa, tá vendo o Thiago, a gente passou a porra do final de semana especulando o negócio, sem parar, acordamos, era segunda de manhã que passava, não era? É, segunda de manhã, segunda às 4 da manhã. A gente acordou, ele chegou atrasado no trabalho, eu também, pra gente poder assistir aquele negócio de madrugada, quando você... A hora que acabou o episódio, eu e ele ficamos xingando a TV durante quanto tempo. Cara, nenhum dos dois falava nada, não é que tipo, aparecia uma cena e um virava pro outro e falava, meu, você viu isso? Ninguém falava nada, nós estávamos dois estáticos, sem sair um A da boca. É, mas então, brother, foi a gente triste, tem amor genuíno pela coisa, cara, a gente quer o melhor, o problema é que não entrega o melhor, cara, entrega o bagulho que é uma não, merda. Não, cara, pior que eu não quero nem o melhor, cara, eu quero, é que nem eu sempre falo, o arroz com feijãozinho ali bem feito. Sim. Já tá bom pra mim, cara, já tá bom. Eu não tô esperando obras-primas, eu não tô esperando Inner Light toda semana não, cara, eu quero tipo aquele episódiozinho lá. Eu quero, tipo, Starship Mine, lá, o Capitão Picard pagando de Bruce Willis, lá, de Die Hard. Qualquer coisa assim. Sim. Me agrada. O simples me agrada, cara. Eu não tô esperando grandes coisas, entendeu? Então, aí você tem que ficar, pô, bicho, em grupo gringo tem muito isso, cara. Uma galera defendendo fortemente Discovery, cara. Então, a coisa chega a ser forçada. O simples aí que tem Discovery é o simples intelectual, né? Eu vejo mais como o time de futebol, sabe? O teu time de futebol caiu pra terceira divisão e você tá lá usando a camisa do time no estádio gritando: não, ano que vem a gente vai ser campeão. Mas você tá na terceira, não tem como você ser campeão ano que vem, você tem que passar pela segunda, não. Brother, eu tô pro América do Rio de Janeiro, cara. Eu faço isso todo ano meu time cai, tá pra segunda divisão do estadual, todo e ano. E você continua falando e comprando camiseta e tal, cara. Os caras, é um amor tão grande, tão grande, tão grande, que chega, você ficou cego, você não consegue nem criticar. Então, mas ô Fernando. Peraí, a gente já tá entrando. Vai ao extremo. Eu já vi gente de Discolover falando que é muito melhor que a série clássica. Que tipo. Ah, não, isso aí já vi uns loucos desse falando que é a melhor primeira temporada de todas as séries de Jornadas Estrelas. Não. É questão que chega ontem, você entendeu? Cria um podcast aí, escreve onde nem o podcast jamais escreve, mas só fez coisa de Discovery, só elogiou, você entendeu? Pior que é isso, você entendeu? Chegou ontem aí e tá elogiando, entendeu? E defendendo com esse e falando mal de você. Você entendeu? Mas caralho, eu só tô aqui analisando o episódio. Analisa o teu aí, fica na tua, caralho. Tá, então chega, vamos. Ah, sim, eu acho um erro absurdo quando pra você fazer que o meu é bom, o do outro tem que ser ruim. Por que que o meu é bom e o outro não pode ser bom? Quer dizer, por que que as coisas não... Não, pra minha coisa ser boa, o do outro tem que ser uma merda. Cara, que pensamento de quinta série, sabe? É um pensamento do Tracker, é um pensamento... Mas isso é um pensamento... Mas esse é o pensamento do Tracker que eu vejo hoje. O do outro é ruim. O meu Star Trek é melhor que o seu. Esse é o pensamento do Tracker hoje, infelizmente. Mas vocês repararam que rolou um silêncio maior agora? Ai, caralho. Vamos voltar aqui, velho. Eu quero acabar essa merda. Puta que pariu. Era a consideração final do Torelli, cara. Vocês transformaram... Torelli, você acabou essa consideração final, Torelli? Torelli, você acabou? Eu não quero mais falar sobre isso, cara. Então eu vou falar. Eu vou falar minha consideração final desse episódio, já que o Valdomiro não tem aí o culhão. Vamos lá. Não tem o culhão? Eu quero terminar essa... Será que ele perdeu o controle dessa merda? É. Vamos lá. Eu acho que assim... Nossa, tô falando. Eu tô falando, devia fazer seguinte, que nem o controle da sessão 31 lá. A questão é a seguinte: você derruba as pessoas se você não gosta, caralho. Que nem outro programa faz. Cadê o Phaser? Cadê o Phaser nessa merda? A questão é a seguinte: a minha considerações finais é o seguinte: chegamos no 13º episódio de Discover e aquilo que todo mundo fala: nada acontece, né? Você pode resumir a temporada no primeiro episódio, no episódio dos Talosianos e no último. Você consegue saber tudo o que acontece em 3 episódios. Fraco, cheio de furos de roteiro. Discovery não consegue se superar. Isso é o que me mais entristece. Não, consegue e sim. É isso daí. Consegue se superar no ruim. Não. Tá bom, Valdomiro, isso é no ruim. Mas quando eu assisto Star Trek Discovery, porque eu fico puto quando vem neguinho no meu Face, no meu canal, escreve assim: ah, mas se você não gosta, você não assiste. Ô filha da puta, você já leu o nome do meu canal, seu caralho? Se chama Diário do Capitão. É pra falar de Star Trek, caralho. Você entendeu? Capitão Caverna, cara. É, não, é um cacete, entendeu? Eu, por exemplo, eu não gosto de um monte de série, eu assisto a primeira, não assisto mais. Mas essa merda leva o nome de Star Trek. Então eu tenho que falar, eu gosto de Star Trek. É por isso que a gente fala e discute. Estamos aqui. E a próxima palavra é o do Paulo, porque o Paulo é igual o irmão dele, tem que ser a última palavra sempre. Então, assim, quem vai falou ser que a próxima palavra é do Paulo? Eu que mando nessa merda. Não. Ah, é. Sequência. O Valdomiro manda em alguma coisa. Caralho, será que eu posso decidir isso? Paulo, mano? Vai você agora, Paulo, já manda aí. Deixa o Valdomiro pra ele dar a palavra, não. Manda aí que depois eu Fernando. Caralho, meu Deus. Não, o Valdomiro não vai mais falar. Que pai, sábado eu vou estar no seu programa. Ele só vai editar. O Valdomiro agora só vai editar, ele não vai mais falar. Eu queria, cara, se eu só editasse ia ser bem melhor, cara. Puta. Posso só fazer um comentário ao que o Thiago falou? Ah. Ô, Thiago, o quanto você se arrepende de não ter colocado o seu nome diário do Capitão América? Eu me arrependo até hoje, cara. Se eu tivesse colocado lá logo de cara, né, o Superman brasileiro, o diário do Superman, cara, eu estaria tranquilo, eu não estaria brigando, eu estaria falando. Se bobear, eu teria mais views hoje, certeza. E vocês estariam, e vocês, eu estaria dormindo essa hora, ou transando, e vocês gravando podcast sozinho, entendeu? Ó a idiotice da pessoa. Tá, então vamos lá. Já que o Thiago determinou, agora é o Paulo aí que vai... Não, beleza. Considerações finais, cara. Minha consideração final é o fim. É isso. É o fim, tá bom. E o Fernando vai dizer que é o começo. Olha, gente, não, sinceramente, eu concordo que o episódio não agregou nada. Que ponto a gente estava no final do episódio 12? Mesmo a sessão 31 está pronta para atacar. Que ponto a gente está? A sessão 31 está pronta para atacar. Quer dizer, não aconteceu nada, né? E a sessão 31 perdeu importância ao longo da temporada. Tipo, é muito louco. O episódio, para mim, foi 45 minutos de enrolação. 48, então, hein? Quanto? Não deu mais? Deu menos? Deu mais 48. Não sei. Sei lá. 45 minutos. Então, tem padrão. Tem que falar os minutos corretamente. Ó, não, peraí, deixa eu ver. É 48,27. Ponto 27. Então, foi 48 minutos de enrolação, choradeira. Tirando alguns momentos que eu falei que eu gostei, o episódio não me agregou em nada. Diga-se passagem, eu acho que ele perdeu a velocidade, porque o último episódio antes desse, você creio que criou uma urgência, uma velocidade. E a velocidade que o episódio criou, perdeu. Por quê? Porque dá tempo de tirar a faca da irmã do quarto, dá tempo de falar tchau pros pais da Michael, deu tempo de fazer tudo. Porra, eu tô surpreso que não deu tempo da Michael e do Ash darem uma ultimazinha no final, porra. Impressionante. É, engraçado. Será que deu tempo de dar aquele cagão? Porque eu fiquei imaginando, caralho, tô indo pro futuro. Será que tem papel higiênico? Banheiro? Eu vou usar o banheiro agora. Deu tempo até de você fazer o sorvete pra amiguinha, entendeu? Deu tempo. A roupa tem fralda? Uma nave tão incrível que os quartos não têm banheiro, né? Vocês têm noção de que eles não cagam, né? Tá. Eles cagam na história, que já é o suficiente. Quem falta aí? Já foi, né? Agora sou falta eu. Falta você! Falta eu só. Então é o seguinte, cara, esse episódio ele é simplesmente uma merda, mas assim, com todas as letras, uma merda, cara. Discovery, a série, é uma merda ainda maior, entende? Então é isso, cara. Não tenho nada pra comentar. Chega, próximo episódio é o último. Acabar com esse negócio, não vejo a hora. Well, she got warp drive, and she got speed. She packed the kind of firepower that every captain needs. Well, she got the slickest body and the slickest hole. I gotta stay on course and make her lose control. Me despedi de vocês, fiquem à vontade, deem os recados. Vou começar com o Paulo. Paulo, valeu, um grande abraço e até a próxima, que é a última. Falou. Um abraço até a última. Falou, vamos terminar. Quero ver a cara de vocês durante um bom tempo, inclusive. Já vou falando aqui. Tá raivoso. Ainda bem que isso é um podcast e ele não vê a nossa cara, né? Posso dar uma notícia? Essa notícia vai ficar velha, cara. Mas então eu não dá, então esquece. Você dá as notícias agora? Agora é a sua família. Não, mas eu vou dar as notícias. Aqui é sério, acabou de sair. Eu vou falar pra vocês, você corta aí. Fala. O Anson Mount tem uma notícia de que ele tá aberto pro Pike Show. Tá aberto. Mas ele, pra retornar a Star Trek, ele precisaria... Ele requisita conversações criativas. Ele quer falar sobre... basicamente, a ideia é que ele quer falar um pouco mais sobre uma história diferente, né? Uma história mais... Exato, uma história melhor, né? Não é essa merda. Ele acha uma bosta, Discovery. É basicamente o que ele está dizendo aqui. Se ele tem que ter conversações criativas, significa, olha, vocês aí estão fazendo um monte de merda. Se eu for fazer um show meu, não vai ser essa merda aqui. Mas você sabe o que pode ser, Paulo? Pode ser que ele tá vendo críticas de pessoas como nós e falando, porra, é verdade, o que meu personagem deixa a Michael ficar me despizinhando se eu sou o capitão a cada segundo? Eu não quero ser o capitão. Às vezes, bunda mole, não. Ele tá agindo como um verdadeiro capitão, essa é a verdade. Mas você sabe que esse tipo de fala é o que vai fazer ele não ganhar uma série, né? Mas eu acho do caralho a postura do cara, que assim, o cara, ele não se vende pela grana, entendeu? Ele não se vende pela grana. Se vende sim. Acho que não. Você quer acreditar que ele é o capitão da vida real? Porra, não, mas eu acho que o cara pra dar uma declaração dessa, se ele tá exigindo ter conversações criativas, significa, olha, não vou fazer qualquer merda que vocês quiserem, não, entendeu? Chega uma hora que não é dinheiro, não é problema. É isso aí. O cara quer mostrar um bom trabalho também, né? Quer ter portfólio. E assim, a gente não sabe o quanto das boas cenas foram ideias do próprio cara, entendeu? Eu sei que ele bateu no diretor. Exato. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Ele também bateu no diretor, ou seja, ele tava insatisfeito. Você tá achando que ele vai dar uma o quê de Mark Hamill e deixar matar o Luke Skywalker? Bom, o Valdomiro vai pôr um aí na minha fala e vai acabar. Sei lá, às vezes eu deixo. Às vezes eu vejo que dá mais trabalho, às vezes ficar cortando, já deixa tudo e foda-se. Vamos ver, agora quem que falta aí? Todo mundo, né? O Fernando. Fernando, um abraço, bem, gente, valeu, até a próxima. É isso aí, eu não faço ideia quando isso aqui vai pro ar, pra eu saber que recado que eu deveria dar, por causa que eu acho que a hora que se for pro ar eu já vou ter gravado depois com o Thiago. Esquece, aí, isso daí não vai, isso aí não adianta anunciar agora. Então não adianta dar. Ah não, adianta sim, adianta dizer que... já está no ar há alguns dias o Diário do Capitão, no qual... me convidaram, o Thiago me convidou, depois eu me autoconvidei e tá tudo aí, né? Na verdade a gente decidiu fazer um super evento lá no Depois do Thiago, né, no programa Depois do Thiago, pra gente juntar a nova frota, Sessão 31, todo mundo aí pra falar, super divertido, foi o último programa, né, já que estamos no futuro. Nesse momento nós não sabemos se deu tudo certo, né? Nesse momento pode ter dado tudo errado, foda-se. Pode não ter nem acontecido nessa linha temporal. Nossa, o Thiago tá brincando de Darth Vader aí no fundo. Aí. Sabe o que é o foda? Eu queria entender. Eu boto o nome dos meus programas, chega aqui, os caras botam tudo como que é? Diário Cast? É Capitão, como que é? Diário Cast, é isso aí. É Thiago Cast. É depois do Thiago. É foda, depois, cara. Eu queria entender. Depois do Thiago. Não, Capitão Silvio tá afirmado. Depois do Thiago. Ok. Então se deu tudo certo, tá lá. Se não, não rolou nada disso, então esquece. Mais recado, senhor Nando? Não, é isso aí, né? Não. Eu tô feliz que eu vou poder voltar a dormir de quarta quando a gente grava isso aqui, vou poder voltar a dormir de sexta, vai ser lindo. Esse de sexta é vacilo seu, tá? Queria acordar cedo pra ver Discovery, é um problema seu, cara. Eu quero saber o que acontece, cara. Eu sou fã dessa merda, eu sou mulher de malandro. Cara, queria saber o que acontece. Vem spoiler, pô, faz que nem eu. Eu já sei todos os spoilers de Vingadores 4, e se quiser eu conto agora, hein? Então é pra falar, seu maldito. Que isso esteja no ar, já vou ter visto esse filme. Eu já vi várias cenas, cara. Eu assisti cenas, cara. Dá sua impressão final pra eu desligar de você falar merda. Não, é do caralho. Tudo que eu vi é do caralho. Só digo isso. É foda. Então, agora, minha vez, né? Todo mundo se despediu aí. Faltou eu, seu viado. O depois de Thiago. Vai lá, Thiago. Vai lá. Bom, pra quem ainda não sabe, se chama Diário do Capitão, porque era o único nome pra eu poder usar livremente, sem poder ser processado, né? Que nem outras pessoas já foram. O nome é Depois de Discovery. né? Porque aí sim eu plagiei gostoso mesmo, caguei, né? Porque aquele programa foi cancelado, o meu pelo menos tem segunda temporada, né? Tá enrolando no ar, né? Então assim, se vocês quiserem assistirem, porque já, realmente já foi, né? Porque provavelmente essa altura o Valdomiro deve estar bêbado em casa, eu tô chutando ele, que né? Que isso, João? Mas a questão é o seguinte, fui gravado todo sábado lá o programa Depois Discovery com ao vivo, com presenças especiais, e no último teve a presença aí do Fernando Nova Frota, Valdomiro no Sessão 31, pra mostrar esse grande, como que eu posso dizer, esse grande... Erro. Não, erro não. Peraí. Quando... Videozinho do Heitor. Eu queria perguntar, quando você vai fazer o Depois da Cachaça com o Valdomiro? Isso aí é, isso aí é infilmável, cara. Isso é infilmável. Melhor mesmo é o Depois da Ressaca. Depois da Cachaça. É, porque Depois da Ressaca continua bebendo. Aí, né? Aí você pergunta a opinião do Valdomiro sobre o fandom. Aí, nossa, é foda. Bom, vamos lá, voltando aqui ao negócio. Eu essa me grande... misturo com essa gentalha, essa é a minha opinião. Essa grande rede, com aspas, tá? Essa grande rede de parceiros aqui, ó. Diário do Capitão, Nova Frota, Sessão 31. E Baixada. Só tem uma, cara, tá bom, velho. E Baixada Santista também, com o Heitor mandando um vídeo direto. Assim, vão lá, assista aquela porra do canal. Não manda eu falar, parar de assistir, porque eu vou continuar assistindo sempre. É isso aí, foda-se, até a próxima. E aí, gente. Porque eu faço o que eu quero e você não é minha mãe, né? O único cara que pode mandar parar de assistir, sei lá, é a Eletropaulo, corta a luz lá. Eletropaulo, aí corta. O cara. Aí ele fala, você não vai assistir mais agora. Aí é o único que pode realmente parar. Isso aí. Se o vídeo não, eu vou na casa do Essencinildo, eu vou na casa do Essencinildo. O fim desse podcast tá igual o Discovery, bem organizado. Tá, tá. Queria dizer que antes era diferente, mas não, cara. Sempre foi a mesma merda. Tá, então só falta eu agora, galera. Não, falta eu, cara. Nossa, já tô esquecendo aí, cara. Tá, então. Poxa, que recado. Vai lá. Peraí. Muito bom. Barulho aí, cara. Ô, Thiago, fecha o seu microfone aí, cara. Beleza. Fecha. Já despediu, foda-se. Falou. Depois do Thiago. Torelli, então vamos lá, cara. Valeu, grande abraço. Se você me permite, Valdomiro, eu queria chamar a atenção hoje porque o Bill Mantlo, criador do Rocket Raccoon, manteve a daga, escreveu... Sim, Bill Mantlo. Escreveu pro Hulk, Micronautas e tal, criador do White Tiger. O cara tá precisando de dinheiro, brother, porque ele tá fudidaço, né? Ele teve um acidente, foi atropelado 27 anos atrás e tal, e o irmão dele tá juntando dinheiro pra cuidar, pro tratamento do cara, assim, tipo... Às vezes, acho que o cara, por ser gringo, o cara é rico, né? Ele tá numa merda fodida, né? Ficou em coma, tempão. E... Assim, nem ajudar, não. Mas o nego tá ciente de que o cara que criou o Rocket Raccoon, o cara tem um personagem nesse filme dos Vingadores que vai estrear. As pessoas simplesmente esquecem que são os verdadeiros criadores desses personagens usados no MCU, né? Mas isso que eu queria dizer, cara. Pelo menos o pessoal tiver ciente disso, que o criador do Rocket Raccoon, o cara não recebe ajuda nenhuma da Disney. Os caras não têm obrigação de dar, porque afinal ele trabalhar pra Marvel quando criou esses personagens. Mas seria legal, né, cara? O cara precisa só de $100 mil. Isso daí não é nada pra Disney, né? Ainda mais agora, então, com esse filme que vai chegar nos 3 bilhões aí, sei lá. Cara, o que eu falei, se eles dessem a bilheteria, a 0,01% da primeira semana de bilheteria, já resolveria o problema da vida do cara, que é dura, o cara tá com 67 anos, a saúde fodida, e assim, quem curte os personagens dele e tal, cara, é bom lembrar, e se você não puder ajudar, pelo menos tentar... Busca ler as coisas que o cara escreveu, que são muito boas, são muita coisa boa. Cara, eu vou botar no link no post desse podcast, deve ter alguma coisa de donation, de doação, deve ter... É o GoFundMe, eu vou te mandar o link aqui. Tá, legal, bom saber disso. Na verdade, eu até achei que ele tivesse morrido já, cara, porque... Não, tá vivo, ele... Oi, fala. Eu ia falar assim, porque 67 anos, ele era muito novo então, né, cara, quando ele criou esses personagens. 67 anos atrás, né, cara, o cara tá vivo, é um milagre, cara, assim, o cara sofreu acidente, que era pra ter morrido mesmo e tal, e a vida do cara tem sido muito, muito pesada. Legal, cara, igual esse toque aí, né, a gente que é de quadrinhos ainda mais, né, cara, então... Sim, sim. Legal. Algum recado seu, Torelli? Ah, não, me sigam lá no Facebook, Regulaverso. Regulaverso e no Twitter também. Eu sempre coloco o seu link No Twitter. No Facebook acabaram com a minha conta, lembrei agora. Do Twitter, Regulaverso. Bom, pra fechar os meus recados, Sessão 31 nas redes sociais, Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. Twitter, @secal31, Instagram e Google Mais. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Kabla! Just like destiny. Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tá Bom Ao Vivo! Eu sou Bahia, locutor, apresentador, produtor, tradutor, comentarista, organizador, editor, homem de eventos, fundador, farmacêutico e de vez em quando cientista político. Democracia para poucos! E hoje nós vamos discutir mais uma vez ela, a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A série que consegue bater recordes de audiência e mesmo assim mudar o tempo todo. Star Trek Discovery! A bordo, para concordar comigo, os Discolovers de hoje são... Essencinildo! E aí, Essencinildo, tá bom pra você? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá muito bom, Bahia! Depois daquela cena emocionante com o Pike, o Essencinildo está bem mais tranquilo! Temos também a estreia do querido Capitão Neblina da Nova Federação! E aí, tá bom, Capitão Neblina? Capitão Neblina falando, tem aqui um recadinho para o pessoal da Academia da Nova Federação. Pô, Neblina, a pergunta é simples, é se tá bom. Ah, sim, tá bom, tá bom, tá ruim, tá bom. Não sei se tá bom ou se tá ruim, mas todo mundo pode ter a sua opinião, a minha opinião, mas também a sua opinião. Desde que seja a minha opinião com a sua opinião, tá certo? Perfeitamente, Neblina, entendemos tudo. Bom, vou começar com esse Cirildo, que faz algum tempo que não aparece. Você que é nosso especialista em desenhos canônicos, o que você achou da Lirel mudar de cara de cor nessa segunda temporada? Essa tonalidade azul esverdeada tá bom, não tá? Olha, Bahia, relembrando Klingons mulheres tradicionais de Star Trek, como Lursa e Betor, por exemplo, os peitos das mulheres Klingons sempre tiveram presença marcante em tela. Uma vez que já vimos os peitos da Lorel balançando na temporada passada, resta saber agora se eles continuam daquela cor, ou se estão verdes, ou se já estão maduros. Tá bom. Tá bom sim. Tá bom, turma. Tá bom. Tá bom. Tá bom demais. Vamos nessa edição inaugurar o Tá Bom Fone. Um fã nosso entrará ao vivo para falar com os integrantes do programa. Alô, quem fala? Tá bom pra você? Alô, Bahia. Aqui quem tá falando é o Frango. E é o seguinte, ó, não tem nada de bom, não. Na verdade, tá ruim. E tá muito ruim, inclusive. Vocês ficam aí o tempo inteiro passando pano pra Discovery. Porra, vocês são tudo chapa branca, meu irmão. Discovery é horrível. Discovery é uma merda. As histórias são horríveis. Eles não respeitam o canon. Não tem nada a ver com Star Trek. Tá ruim e tá muito ruim, Bahia. Vocês ficam tá bom pra cá, tá bom pra lá, mas na verdade tá tudo muito... Opa, opa, tivemos um probleminha, programa ao vivo é assim mesmo, nitidamente, esse devia ser alguém precisando de remedinho, peço desculpas aos nossos Discolovers. Tá bom. Tá bom, turma. Tá muito bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom mesmo. Capitão Neblina, sei que você tem coordenado as atividades da nova federação e também da próxima convenção StarCrawl. Conte pra nós se tá bom. Capitão Neblina falando, pessoal. Então tem aí um recadinho. Não deixe de se inscrever na Academia da Nova Federação. Lá você vai poder ficar em forma pra vestir seu uniforme. Vamos fazer supino, esteira, musculação, natação, artes marciais vulcanas. Ou seja, está muito legal e muito incrível. Neblina, que excelente oportunidade, Neblina. O que mais você teria a dizer? Então, Bahia, ao mesmo tempo, queria dizer que a pessoa pode participar, pode não participar. Ninguém é mais tracker que ninguém porque participa ou porque não participa. E mais uma vez eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua opinião, ele pode ter a opinião dele, ela pode ter a opinião dela. E com isso encerramos mais um Tá Bom Ao Vivo. Espero que tenham concordado conosco, porque aqui o que vale é somente a minha opinião. Um grande abraço e até a próxima.